Und hast sie hoffnungslos versaut. Und wenn ich dich mal wieder sehe, und du unter meine Füße stehst. Fala galera do NL Cash, muito bem-vindos a mais um episódio. E hoje nós temos convidados muito especiais. Além de nós, no caso, Stefano, Roberto e eu, pelo mate hoje está ausente, teremos a presença mais que especial de Pato, que é o nosso querido Alex, organizador da Lampions League. Fez top 8 aí no Bagol Anthologies no início do mês. E do nosso querido Romário Vidal, que mora lá nos States. E teve uma participação super especial aí no Star City Classic, né, Romário? Isso. Uhum. Bom, foi domingo passado. Isso, exatamente. A pauta de hoje vai ser bastante tranquila. Nós vamos falar de alguns campeonatos grandes que ocorreram aqui no exterior e de alguns decks. O deck da vez vai ser o Depths e suas variações. E claro, a gente vai passando por alguns decks importantes aí no meta novo, como Fractious, Sylvan Plug, Blade e por aí vai, né? Nós vamos começar no quê? Bagual? Isso, Bagual. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, início do mês. A gente teve aí o grande Alex, o Pato, dono da risada mais foda do Legacy. Aí, ó, a risada aí, ó. Ai, que trem bonito, velho. Fica até ereto ouvir essa risada. Assim eu fico tímido, Roberto. Eu fico tímido assim. Ai, cara. Ai. Ô, Alex, conta pra gente o que você achou aí desse campeonato. Você que conseguiu ficar em primeiro no Suíço, ficando X0 com o Fracos regaçando. Conta pra nós a experiência. Cara, então, pô, foi bom pra caramba, velho. Tirando a parte da viagem, diversas horas pra poder chegar em Porto Alegre, né? Cara, quanto tempo pra lá? Cara, na ida teve uma conexãozinha bacana e eu demorei 9 horas pra chegar. Mas a volta foi tranquila, então foram só 6 horas, tá vendo? De avião, bacana. Bacana, de avião. Mas eu tenho as pernas curtas, então eu fico confortável, tá vendo? Não quero nada. Aí, mas assim, pô, fui muito bem recebido, velho. Muito bem recebido mesmo, desde a hora que eu cheguei lá no aeroporto. Manzoni foi me buscar lá e tudo. E tive uma recepção extremamente calorosa do pessoal do Rio Grande do Sul lá. O torneio foi muito, muito bem organizado pelo Aurélio, pelo Rafa também, né? E, cara, assim, tem uma coisa engraçada. Eu fiquei no mesmo quarto que o Thiago e o Jesus, né? Uma cama king, né? Uma cama king. Quem era a dona Floreira? O Thiago. No trenzinho da alegria, eu sempre prefiro ser o maquinista. Cara, então. Aí, ou seja, até a cama tava boa, cara. Com a cama king e tal. Dois caras com mais de 1,70m e eu, né? Mas assim, então, eu tava na dúvida com o deck, na verdade, que eu iria. E eu até tava conversando com o Thiago, a gente ficou trocando ideia com o Marajá e com o Aldinho um dia antes, assim, na noite anterior, e eu iria de Four Cordel. Só que aí eu vi que todo mundo tava indo de Four Cordel, velho. Então eu pensei, porra, vou de Fratos, né? Porque eu tenho duas opções. Ou eu faço um resultado merda, e todo mundo vai dizer, porra, tu viajou pra jogar de Fratos, velho? Você não jogar de Four Cordel e tal. Ou então eu faço um resultado bacana, e todo mundo vai dizer, porra, o Fratos é foda, hein? Até que é bom. Aí eu fui arriscar. É, o mais engraçado é que a principal preocupação do Alex era essa, inclusive. Ele tava assim, velho, se eu feder, fazer tipo 0-2 drop, eu vou chegar lá no Nordeste, os caras vão falar assim, velho, você viajou 3 mil quilômetros pra jogar de Fractious, mano. Que porra é essa? Ele tava pensando na possibilidade de fazer um 4-3 sólido, assim. É isso. Não, ele tava pensando em feder horrores e os caras falaram isso com ele. Não, foi foda. Mas aí, tipo, foi do caralho, porque terminou, tipo, eu tava com o Bayern 1, que eu tinha ganho no dia anterior, com o Fract. E aí, quando começou já a minha primeira rodada de verdade, que foi na rodada 2, eu disse, pô, eu peguei um espírito, velho. Eu peguei um espírito lá, eu disse, Deus, eu vou pegar as cartas pra ler, a casa caiu pra mim. É, mas ele também pegava as tuas pra ler. Pegava. Pegava. Cara, não, muito mal. Inclusive, quando eu fiz lá o TVS cinético, eu comecei a tapar todas as coisas. Eu acho que ele pegou. Eu acho que ele pegou o TVS cinético pra mim umas 3 vezes, assim. É sério isso, tá ligado? É sério que isso acontece. Mas foi bom pra caramba, assim. Cara, eu até falei lá no artigo, acho que eu tive um final de semana de princesa. Assim. Princesa. Tudo foi bom. O rachei de rir quando eu li isso aí, tá? Não. É dia de princesa, velho. É dia de princesa. Porra, eu não perdi um game no Suíço lá. Na última rodada eu ainda explitei com. Sei lá, vou dar ideia aqui com o Jean lá, gente boa pra caramba. Tinha jogado com o Jean no dia anterior também no trial. Tinha ganho do Jean, eu acho, mas tinha ganho por vitória de vida e tal, porque tinha acabado o tempo. E aí a gente deu ideia. Eu disse, porra, depois que eu me toquei assim, eu disse, poxa, peraí. Eu tô 100%, velho, não perdi nenhum game. Ah, foi, realmente, não perdi nenhum game, tá ligado? Aí eu tava, cara. Foi. Tinha lá nos stands 100% de um hit. Caramba. Sinistro. Caramba, velho. Tô bem demais. Bem demais. E vem aquele negócio. Pô, a partida com o. Acho que é o Fred. O Ismael. Tomo o Igor a 5, tomo 2 descartes e ganho. Aí na partida com o Bitello, ele faz 2 Delver, fui pros Delver e eu ganho. Aí, papai. E pra onde não, pô? Pô, não. Você descontou, então, porque eu joguei contra o Ismael, ele me ligou a 4 e ganhou de mim. Ele tava de Rogak Depths. Rogak Depths. Tá. Mas esse London Mulligan aí tá fazendo isso, na real, né? Só me liga 5, 4 e ainda consegue vencer, assim. É. Um me ligar 4 no antigo, impossível. Não consegue fazer isso, não. Pelo menos a chance é bem menor, né? Mas não, o evento foi excelente, né? O evento foi incrível. Eu fiquei sabendo que você recebeu até chimarrão, ô Alex, na recepção do aeroporto. Então, ó, já cara... Já tinha ido pra Porto Alegre algumas vezes, né? E na primeira vez eu quase morro de hipotermia, porque eu sempre vou lá no inverno, por algum motivo, escuro. Mas eu fui recebido pelo Manzoni lá, tipo... Vestido como um típico gaúcho, mesmo, aquele gaúcho raiz, com chimarrão na mão. Aí até gravaram um vídeo lá, me recebendo, aí eu fiz aí, mas esse chimarrão aí é só pra tu, velho? Aí eu já fui, já tomei o chimarrão e tal. Depois o Manzoni passou o dia comigo lá, a gente andou pela cidade baixa toda, viu todos os lugares, fez um tour gastronômico. E aí eu disse a ele que eu ia jogar um trial de fracos. E aí fez, cara, tu não tá respeitando não, a comunidade não, não vai fazer isso. Esse cara é pra testar, é pra testar. Não, foi muito massa. Rolou um churrasco também, né? Churrasco. Teve churrasco no sábado, tava todo mundo lá e tal. Cara, foi exatamente. Um clima, assim, fora do comum, velho. Tava todo mundo de Santa Catarina, menos o Stefano. Exato, exato. Inclusive, Stefano, acho que você viu, fizemos um brinde lá em sua homenagem. Um belo brinde, meu. Foi. Meu brinde lá, o X que puxou, né? Aí, pô, é detalhe que eu tava em Gramado, cara, do lado de Gramado. Ou seja, isso só lhe torna mais canalha ainda, entendeu? Exatamente. Mais canalha. Cara, mas aí, eu vou te contar, sabe uma coisa que eu acho legal, assim, por exemplo, o Thiago foi pro Bagual, tá ligado? E o Thiago ir pro Bagual é como se fosse, tipo, a bandeira do Nacional estando lá, tá ligado? Chamando a galera. E justamente esse clima de confraternização assim geral gera aquela empolgação de porra, não, eu quero ir pro Nacional pra encontrar essa galera de novo, tá ligado? Isso é absurdo, velho. Isso é muito bom, velho. Como se fosse, sei lá, encontro de daqueles cara que é dono de Harley Davidson, tá ligado? Com as coisas assim. É verdade. Bota não, uma vez por mês, né? O cara vai rodar, o cara vai rodar com ela, mas vai se não, foi muito galera, bom, aí, foi muito feliz. Bom. O evento foi muito bem organizado, teve a foto coletiva lá, né, com... Pô, foi, velho. O camarada lá que ajudou, inclusive, a fundar o Legacy no Rio Grande do Sul, cara. Você lembra, foi. Né? Foi. Ele até não. Ganhou um playmat assinado pela gente. Foi. É, que o Rafael, né, passou pra ele, tirou uma foto com todo mundo, ele sofreu um atentado, etc. Isso. E tava lá presente. Não. Cara, e... o cara foi foda, porque tipo, o cara sofreu um atentado, o cara tava de cadeira de rodas, o cara tinha perdido parte da visão, e o cara foi lá pra prestigiar o evento. Prestigiar. A galera tirou a foto que eu tive e aquela coisa assim, tipo, a galera fica falando que Magic é um vício, não sei o que e tal, mas, velho, Magic é tipo uma paixão, velho, sem noção, assim, louca, tá ligado? O cara tava de cadeira de roda, cego de um olho, com pouca visão do outro, mas o cara foi lá pra prestigiar e por causa da comunidade, tá ligado? É tava ele, a irmã dele. Foi não, Magic que nem a máfia, cara. É. Tem como sair, não. É, o Thiago é o padrinho do Brasil, né? Quem dera. Quem dera, Alex, quem dera. É sério. Foi do caralho. Tipo, eu não posso reclamar de nada. Abri bucha de saga de USA no Chaos Draft, tá ligado? Cara, ainda ganhei o Chaos Draft também, fiz 3-0. Ganhou? Lá. Caralho, hein? On fire. Dia de princesa, né? Não, dia de princesa, pô. Tava de... Acho que se eu jogasse na cena, saiu os números certinho. É porque não teve jogo. Foi recompensado pela viagem. Não, foi. Foi. E assim, o field tava bom pra Fractus, né? Porque tava cheio de W. Isso, então. Quando eu joguei, eu fico falando assim, tirando onda do Fractus, mas assim, o dia anterior, quando eu joguei o Trial, eu joguei o primeiro Trial e ganhei uma tal, beleza. Aí eu fui olhar a field. Aí quando eu olhei a field, tinha muito Delva, tinha uns 20-20zinho safado, e tinha muito W. Eu disse, cara, ó, com esse meta aqui, tá bom pro Fractus, né? Entendeu? Se eu for de 4-call, eu vou jogar muito amigo, vou ficar, tipo, extremamente cansado, né? E vou jogar muitas partidas seguidas, assim, quase que iguais. Já que se eu for de Fractus, eu sou um cara desconhecido, com um deck desconhecido, numa field favorável. Pô. Então, é. Eu tô na vantagem. Aqui, esse negócio de favorável aí pro Fractus, o Alex não vai deixar eu mentir, não. Mas a gente participa de um grupo aí de Legacy no WhatsApp. Eu já comentei lá uma vez. E eu falei assim, ó, o Fractus é o melhor deck de bicho do Legacy. E a galera lá começou a zoar, falar que não, blá blá blá. E o que eu falei? Eu falei, ó, só é porque ninguém joga. Porque se jogasse com deck, ia ver como é que é. Porque o Fractus, na realidade, ele tem uma match incrível contra qualquer Delve, deck agro, incrível contra Control. E, em teoria, perde pra combo. Só que dependendo da build que você fizer, igual a build que o Alex usou, uma build típica do Daniel lá de Brasília, isso, né? Do Daniel faz deck. Essa build aí, ela tem uma match boa, muito boa contra os combos também. Então é um deck que tem uma match justa e até favorável contra praticamente todos os decks. Só o deck de Blood Boon, né, que fica ruim. Mas tirando isso, cara... Eu ainda peguei lá, assim... É isso mesmo, Alex? Não, é isso mesmo. Tipo, o Robertão tinha falado, acho que 2 semanas antes de acontecer o bagual, e fez, ó... O Fractus é o melhor deck de bichinho, assim, o melhor deck tribal do Legacy. E aí os caras nesse grupo fez, não, tá louco, vai jogar teu Grizzlebrand pra lá e tal. Assim. É. E aí eu fui o único cara que eu disse, cara, o Robertão tá certo, o deck é bom, entendeu? É o melhor deck tribal atualmente. Os caras tá doido, pô, Rain 6, não sei o quê. Cara, eu jogo com 10 Lords. 10 Lords, entendeu? Não tem opção ainda do Rain. E outra coisa, tem Cristalino pra dar manto. Tem o Mariner agora também, tem muita coisa pra proteger. Tem Hibernation pra proteger. Hibernation. E aí o que acontece é o seguinte, tipo, o deck ele tem uma fraqueza contra combos, tanto que eu perdi pro Dredd, porque não veio a linha no G3. Quando veio a linha no G2, eu ganhei, tipo, rápido até. Mas é, por exemplo, um combo comum, esse deck não joga ruim, que é o Reanimar, por exemplo. Eu até tava jogando ontem contra Capivara, que é um amigo da gente aqui, a gente tava treinando. E ele tava capivara. De. Pato, não, capivara, tem um zoológico todo aí. Né? Olha só. Pato contra capivara. Aqui no Nordeste é assim. Jogando de Fractus, né? Diga aí, não, velho. Eu nem tinha pensado nisso, velho. Mas aqui no Nordeste é o seguinte: se você não tem apelido, cara, você não faz parte da turma. Você não faz parte. Não, não fala isso que eu fico. É. Pois é. Você tem, Thiagão, porra. Não conta. Ah, não conta. Tem que ser o bicho. Tava no carro, Barão, Pato. Thiago, é triste isso. E Marajá. Triste. Marajá, Jesus. Jesus, é Jesus. E Thiago. Jesus, Pato e Barão. E eu. Então, mas aí assim, ele tava jogando e ele tava com o Reanimar lá. E aí em determinado momento, tipo, ele fez, sei lá, Grisel na 1 ou na 2. E aí o Eduardo, que ele deve trocar muita ideia com o Robertão aí, que é o pro player do Reanimar por aqui. Ele fez. Ah, conhece? Pronto, aí fez, ó. Pô, Pato, por que tu ainda tá jogando? O cara fez Grisel, você fica tranquilo, pô. Caraca. Tô tranquilo, velho. Aí, tá, não acredito. Aí chegou até a bater uma vez, só que depois eu fiz, tipo, todos os fracos com manto, voar, iniciativa. Acabou, entendeu? Acabou, não tem mais como ele bater, aí ficou ali tentando, aí chegou o momento que veio a Caracas, aí acabou o jogo. É, então, na assim, real, o Hibernation ali também já resolveu. Também, Hibernation também. Pois é. É porque a combinação de Hibernation, vai o pra 2 e qualquer fractus com voar para o Grisobrand completamente. Isso, exato. Exatamente. Fora o bichinho que dá iniciativa agora, né? Ah, esse bicho da iniciativa eu gosto, velho. Dá um bloco aqui geral, assim, no Grisel aqui. Morreu, foi. Ih, papai, vou animar. Pois muito é, bom. Você não ganha nem mais tempo quando você faz uma cólera, por exemplo. Ele volta todos os bichos. Volta. Depois desce os bichos com iniciativa. É, e com ímpeto agora, por causa do fracto novo. Esse fracto novo foi muito bom. Rasga nuvens lá. Muito bom, muito bom. E aí? É o... Rasga nuvens tinha que ser. Cloud Shredder. Tinha que ser rasga outra coisa. Rasga nuvem é o. Rasga nuvem é o vermelho e o vermelho e branco? O vermelho e branco. Tem que falar a palavra. Voar e Cloud Shredder. É, voar e aquele acho que fez bastante diferença pros Fractures. Total, porque tu top deck aí bate, acabou. É muito bom, velho. GG. É, ele é bom mesmo. Ele tem uma surpresa ali, né? É, o deck, ele consegue ser muito redondo, assim, o deck é absurdo, é absurdo. É como o Eltinho falou lá do Rio de Janeiro, assim, ó, eu vi tu jogando com um monte de carta engraçada ali, um monte de mangusto que cresce, né, e começa a voar. Pois é. E que tem iniciativa da Atalha, e que tem a proteção incrível, porque se tomar remoção global volta, e é tudo a mesma, tudo faz tudo, e tudo tapa as permanentes, e tudo desce no vai, o instant speed, então é puta que pariu, o deck é bom. É absurdo, é absurdo. Vem cá, assim, ó, aproveitando já que a gente tá falando de Fractius, eu tenho umas dúvidas ali, assim, quantas vezes tu, por exemplo, faz no slide, no Hyperhive, tu faz a token de Fractius? Cara, quantas vezes eu consigo fazer a token de Fractus? É comum fazer ou tu usa mais não. Pra... Não, é mais, tipo... É mais base difícil. De mana, né? É mais pra base de mana? É mais pra base de mana e ok, sei lá, tá no super late game, aquela mesa travada ali, aí tu realmente começa a fazer os tokens, que vão ter várias habilidades nesse momento, e aí tu vira o jogo. Mas é tipo, sei lá, a cada 10 partidas que tu joga, uma tu conseguiu pegar o token. Mas em todo caso, eu peguei o token do Anza lá. Então tô tranquilo, tô resguardado pra usar um token bonito. E o Telekinetic Sliver, tu. Cara, eu gosto muito dele, velho. Contra a match de control, contra alguns combos, entendeu? É muito bom, velho. É muito bom. Eu posso dar tap na tua mana, na fase de compra, no início da manutenção. Eu posso dar tap até no vai, feito aconteceu com o espírito lá do cara. Eu dava tap no vale do cara, então ele não tinha mais aquelas tricks de combate que ele podia fazer, que podia ameaçar um cristalino meu, por exemplo. É muito bom, velho. É absurdo. É absurdo. Ele é muito bom. Apesar de ser custo 4. Por isso que é um só também, e é azul, fit pra fogo, então sempre tem função. Exato. Exatamente. Esse próprio Fractus que tem voar e haste, ainda bem que ele não é azul, porque se ele fosse azul, aí que ia fuder a vida toda. Essa é a melhor carta de todas. Imagina. Se fosse azul, seria bacana, velho. O certo era ter vindo azul, senão. Não. É raro. Era pra ter vindo azul. É. Azul e vermelho. Se fosse azul e vermelho, talvez tivesse o haste flying, né? É, azul e vermelho. Por mim, tudo bem. Mas ainda bem que a Wizards fez ele branco. Ainda bem. Obrigado, Wizards. Pra dar chance pros outros decks. Pra dar chance, exatamente. Às vezes ela acerta. Mas o deck é absurdo. O deck é absurdo. E, tipo, nessa versão, acho que as primeiras versões do Fractus era, tipo, Bant, o W, e tinha, tipo, Fetch, essas coisas. Essa versão que eu acho que foi o Daniel que criou, acho que ele que criou realmente essa versão. Cara, essa versão é absurda, velho. Usa base de mana praticamente ali do Humanos, só que com o Sliver Hive, cara, absurdo. Absurdo. O deck é incrível. Daniel é o pai do deck aí. Ele faz resultado direto no mall. E toda vez que eu escuto o Everyday Eternal lá do Julian, o Bob sempre fala sobre ele, tá ligado? Tipo, não, porque deck tribal, isso não, eu conheço um cara que joga de Fractus no mall. Eu disse, beleza, é Daniel. Decora o nome, porra, é Daniel. Decora o nome. E pior que o nick dele é Daniel, cara. Daniel Nunes. Não tem erro, né? Não é possível, tá ligado? É pronto. Não dá nem pra... O Bagual, ele teve... O evento principal, ele teve 84 jogadores, ou 85. E o top 84. 8, e o top 8 teve... Teve 8 jogadores. O Sr. um Rug Delver, um Eldrazi, um Dredd, um Elfos, um outro Elf Delver e um Miracles. Foi bem diversificado, assim, né, né, o top 8. Foi. Bem interessante. Foi. Não, foi bem variado. Não. É. E assim, e o Field, ele não tava tão diversificado assim. Tinha muito W, muito W, muito W, muito. Stone Blade e muito Death and Texas. E não teve nenhum Death and Texas no top 8, né? Talvez um reflexo já do Plague Engine, né? E do Rain 6. Mas porque tinha muito, tipo, Rug Delver, For Color Delver. Tinha os Grix Control lá também perdido. Tinha o Jesus, que ele tava indo. Tinha muito Depths e Reanimator, né? É, também. E tinha o Jesus hoje... de Santa Catarina, que tava de Monohead também, que ele tava indo bem, assim, até a quinta rodada, eu acho que eu joguei contra ele. Aí depois, o próprio Marajá, ele foi muito bem também, até a quinta rodada, não foi? Eu acho que ele... O Marajá, até perdeu. A última rodada, até a sétima, o Marajá tinha chance. Ele precisava ganhar. Ele perdeu pro Miracles, não foi? Na última rodada. Aí o Miracles entrou. Aí o Marajá tava jogando com o W Marajá. O W Marajá com 3 Veredito de main. 3 Veredito main deck. 17 Planiches. Vendilha Click e Death Tester. De criatura e 2 Veto de main deck, não foi? É, e um. Mas, cara, o Veto é bom demais. Meu Deus. Entre The Angels. Entre The Angels. É. Sem Stoneforge, sem Mentor. Não. Sem Counter Balance. É, o W Marajá. O W Marajá foi o da ostentação. E foi bem, quase, né? Foi um. Marajá não. Joga bastante. Já, Marajá é um ótimo jogador de Legacy. Marajá calejado já. É, percorre o mundo aí, né, cara? O cara tem as manhas aí. Carioca é assim. É, ele precisa só trocar os Containment Priest do deck dele. Não, precisa. Aquela Containment Priest lá tá feia. Mau gosto. Masterpiece. Aquela Masterpiece feiosa. Mas é foil, né? É a que tem foil, porque, quer dizer, agora tem Ultimate Master, né? Então, às vezes, Ultimate tem Master. Foil. Mas a de Commander não tinha, né? Não tinha foil. Mas tem a de Ultimate Master agora. Tem, agora tem. Não, agora tem. Ele agora tem chance de ficar bonito, viu, o deck dele. Sim. e tem que trocar as pouches também, né? Pegar de Friday Night. Não, aquela... Pelo amor de Deus, é muito, muito mais bonito. Aquele cara jogando golfe lá, tipo... Não, o cara aposentou e trocou pelo um taco de golfe, velho. A cara do Marajá, quando tu disse que tem que trocar a espada. Pô, tem que trocar a mesma espada, velho? Não, tem que ser um taco de golfe. Porra, mas essa outra... Ele ficou bolado, né? Ficou bolado. Essa outra é mais cara, pô. Sim, mas eu tenho Tundra aí, FBB, pô. Não, pô, mas isso aqui é caro, pô. Travou. Deu até o azul no Marajá, velho. Tem lógica, não. Mas assim, o evento, além do principal, teve 2 paralelos, né, no domingo. Um paralelo Pauper e o Legacy. E o Legacy. Que valendo a dual. Aí o Jesus, que foi com a gente, que ficou lá no quarto com a gente, fez final, inclusive, do campeonato, de Rug Delver. Né? Foi. Contra um Grix, como é que chama aquele trem? O Fênix, Grix Fênix. Sério? Sério, e ele tinha ganhado esse Grix Fênix no Suíço, aí na final perdeu, mas eles splitaram o top 8, porque era um underground sim, né, parece que splitaram o top 8 inteiro em créditos. Em créditos, mas eu acho que deu uns 40 pessoas, não foi? Acho que foi mais de 40, velho, acho que foi 40 um bocadinho assim. O Pauper lotou, lotou o Pauper. Foi tipo Pauper... um mini GP, foi um mini Pauper GP. Pauper deu né? mais de 60. O Pauper foi grande, não, foi. Foi grande, o Pauper foi grande. Então, o salão era muito grande, cabia muita gente no salão. Espaço muito bom, estrutura boa do hotel. Era muito boa. Muito boa mesmo. Tirando o frio lá de menos 50 graus, tava ótimo. Ai, olha isso. Isso, né? Foi bom demais. Foi bom. Agradecer a recepção aí do pessoal, do Rafael, do Manzoni, da galera toda. É, Barão. Cara, do Xará que recebeu a gente lá na casa dele fazer o churrasco. O Barão foi pegar a gente no hotel. Não, foi massa demais. Eu não paguei um Uber ali. Agradecer o Bruno, que me dropou na quinta rodada, né? Cara, é, ei, não, essa história você tem que contar, porque a cara do Bruno, ele tava já pegando o telefone de uma psicóloga, assim, pra ligar, que bateu, e ficou depressivo, velho. Oh, chegou na... Então, chegou na sexta rodada, e eu tava X2, né? Que porque eu comecei de bike, eu ganhei no dia anterior. Aí eu perdi a segunda e a terceira. Eu já tava meio desanimado, mas, pô, tava ganhando o resto. Aí eu cheguei na quinta rodada, joguei contra o Bruno, ganhei do Bruno. Ele marcou o slip, mas eu ainda corrigi o número de vitórias, isso que é o mais bizarro, corrigi o número de vitórias que ele tinha marcado errado. E fui entreguei o slip. Na sexta rodada, Jesus falou assim, saiu a rodada, mas seu nome não tá lá, não. Eu falei, como assim? Não tá. Fui conferir, não tava. Fui pra juíza. A juíza conferiu, a scorekeeper, né? Conferiu e tava lá drop no meu nome. Eu falei, porra, não fui eu, né? Foi meu oponente. Foi meu oponente. Aí procuraram meu oponente indo embora, né? Eu falei, porra, deve ter sido sem querer mesmo. Ele foi embora, né? Senão ele estaria ali. Aí. Meu Deus. Eu tava na mesa 17 quando eu joguei com ele. Ganhei. Eles queriam me colocar na mesa 26, que era a mesa dele que tinha perdido, né? Falei, porra. Aí eu chamei a juíza Mó, a Bruna, né? Conversei com o Manzoni e com a Bruna. Falei, porra, vocês vão me fuder aqui, literalmente, né? Tipo, eu tô pensando que eu tô indo lá pra mesa 14 e eu vou pra 26, né? A chance que eu tinha de top 8, se eu tivesse alguma, já era aqui. Não, tô tinha. Aí, tanto que passou um X2, né? Passou um X2. Foi 2x2, então. O Mirox também tava, eu acho. Mas, enfim, eu fui, reclamei. Aí ela fez um outro fixing lá, que é um pareamento em cascata, não sei como é que funciona, mas não adiantou nada, porque eu fui pra mesa 22. Aí eu cheguei lá na mesa 22, quem tava jogando na 21 era Jesus, que tava com duas derrotas e um empate. Então, porra, que merda, né? Paciência. Fazer o quê? Tá, fui pareado com o Morelli, né? Detalhe. Bem, eu não conhecia bem. Exatamente, não conhecia ainda, né, pessoalmente, mas de nome, que o Stefano já comentou dele aqui. Aí virei pra ele e falei assim, e eu tava assim, a cara de merda, fraquela cara de merda, aquele clima, você senta assim, dá pra jogar, a outra pessoa fica até desconfortável, né. Aí eu virei pra ele e falei assim, você vai querer jogar? Tipo, ele tava com duas vitórias, duas derrotas e um empate também, né? Não tinha chance. Aí ele falou, vou. Aí eu já pensei, que cacete da porra, desgraça, né? Vou sentar e jogar. Aí eu joguei aquele primeiro jogo assim, amarradaço, puto, perdi. Eu falei, pronto, eu vou sair daqui, vou embora, já dropa essa merda, viu? Aí eu joguei e ganhei os dois outros. Até pedi desculpa pro Morelli, que eu tava assim, num clima péssimo. Aí ganhei os dois outros, continuei jogando na última rodada, perdi. Falei, pronto, agora é bom que eu vou comer também. Peguei um R Delver e foda-se. Eu acho que não ia ter chance mesmo. A gente comentou com o Barão no caminho, ele falou, pô, Bruno é um mais alto, magro e tal, barbudinho. Eu falei, ele vai estar lá. E nós somos lá, o Bruno tava lá. Cheguei pra ele e falei, velho, você me dropou do campeonato. Bicho, o cara queria morrer ali na hora. Ele ficou com a cara. Ele ficou pior do que eu pedindo desculpa aqui pra vocês hoje, que eu tava pensando que era 9 horas e era 8. Tipo... Ele não sabia o que fazer, coitado. Mas, ô Bruno, você vem aí no Nacional que tá perdoado, beleza? Aqui. Vamos passar pro próximo, sair do bagual, senão a gente vai... Vai, senão vai ficar aqui a noite toda, velho. Então, beleza. O próximo agora nós vamos falar do quê? PTQ, do Legs do Mall? Exatamente. No dia 11 de agosto rolou o segundo PTQ do Mall. Agora é NCQ, né? que vale vaga direto para um desses campeonatos chiques. E foram... deram quantas pessoas? 125, né, Thiago? Acho que nesse... Não, o, deu 209, eu acho. Ah, 209, isso. Era um pouco... 209. Era um pouco a menos, 213 foi, rodarias. É, foi 4 a menos do que o corte, para fazer mais uma rodada. E... é, eu e o Thiago jogamos. Eu joguei com Miracles com Splash para verde. Perdi rápido, o Thiago durou um pouco mais. Daniel também jogou, durou um pouco mais. Exatamente. E o resultado do top 8 foi um Stone Blade levando. Com uma lista. Era, o que... era a lista um pouco pior do que a do Thiago. Só... jogou bem. O cara joga bem, eu jogo mal, velho. Mas tá fazendo lembrar que o Rich Shake ficou em segundo lugar e concedeu pra ele, né? É. Ah, concedeu por quê? Exatamente. Ah, porque ele parece que não queria jogar no. Não sei como é que se chama hoje em dia. O Mythic Championship. O PT. Ah. É o Pro Tour. Mas, é, e ele parece que ele aceitou. Parece que ele perdeu a primeira partida, se não estou enganado. Aí ele aceitou dividir a premiação de um jeito que ele falou que foi desfavorável para ele. Mas ele concedeu a partida final porque ele parece que não tinha interesse em jogar e ele aceitou dividir. Splitar a premiação. O match é ruim para ele também, né? Ele tava de Big Red. É. Né? Não, do Mono Red. Era Dragon Stomp. Era Dragon Stomp contra Stone Blade a final desse torneio aí. Isso. Então, é isso mesmo. Então. É, o segundo lugar. O match é bom pro Stone Blade. Eu acho também que é. Bastante básico. É muito bom. E Stoneforge é sempre ganhando os cálices da vida aí, né? Sempre. O cálice pra um, ele não atrapalha tanto o Blade igual atrapalha o Miracles, por exemplo. Trinisfera, essas coisas. Atrapalha. O Stomp deu uma, talvez uma melhorada nessa partida pra Karne. E daí tem dali aquele combo do Karne com o Lion's Eye e com a Miko Singh. É, com o seu nome. Com a Treliça, né? Com a Treliça, exatamente. Tem o Liquid então, Metal Gold, tem aí, um pack, né, de sideboard, um wish pack ali. Isso. O deck é bem bom. Nós comentamos dele no episódio anterior. Demais, né, também, que o Rich Aí é ótimo jogador. É. Inclusive, esse deck, nesse torneio, foram 3 top 8 de Dragon Stomp. Foram 3. Foram 3. Foi assim, absurda a quantidade de resultado que o deck fez. Foi logo assim que o N6 surgiu, aí tava aquele monte de For Color Delve e tal. E pá! Dragon Stomp, assim, predador de Delve, né? É, e também os Rugak, né, ele dá uma parada. E é interessante que eu acho que não fazia tanto resultado desde do GP em que ele foi vencedor, quando tinha ainda... O Delver tava bastante em alta. É, quando tinha o Xamã, né? Quando tinha o Xamã, foi logo antes do banimento, rolou um Dragon Stomp vencendo um GP. Foi. Foi um GP na Inglaterra, foi. Foi na Inglaterra. Isso. A única diferença cara, que parece que essas listas aqui que eles tiveram foi a quantidade de Trinisfera que eles queriam colocar no main deck. Que parece. Que eu, pelo que eu achei que olhando pela internet, teve alguns que queriam jogar com 4 no main deck, algumas jogaram só com 2. Mas o. Acho que também tem a diferença também que antes ele jogava com aquele Scab Clan Berserker pra, contra Storm. E sim. Agora eles queriam jogar com o Eidolon mesmo, né? Agora não. E o Rich Shea também tinha o combo da Leyline com o Realm of Obedience no sideboard. Acho que pra pegar de surpresa, né? Porque você pode colocar as Leylines e pegar mas na verdade, card, pegar... na verdade, a lista né, do segundo lugar e a do que ficou em quinto, elas são bem parecidas. A que difere é a lista do terceiro. Porque a lista do terceiro não tem o combo, que você acabou de falar, Omar. E... uhum. Também não tem Fire Confluence, que é a maior diferença de todas. Não, a primeira, foi a primeira lista que eu vi sem Fire Confluence. Pô, é verdade. Usava é. Pia e Iranalar, então assim, era uma lista bem diferente das outras, sabe? E aí você vê que ele joga com aqueles terrenos artefato também, aquela Great Furnace. É, e no lugar da Fire Confluence ele tava usando o carne de 3 mana, aquele carne que saiu, né, novo, mas nem tanto, de Dominaria, né, o Senhor Fiurza. Mas era a diferença principal. Do terreno artefato aí nesse. Oi? Por que é? Não, é porque é um terreno a mais e o carne tem aquela habilidade. Token que ganha mais um pra cada artefato que você controla. Então é mais um artefato pra crescer essa token do carne, né? Então faz sentido. É. Mas pelo que eu sei, é mais causa pia mesmo também, porque você tem mais coisa pra jogar na cara do oponente. A pia também, exatamente. É, assim, faz sentido a lista dele, né? Bem, bem interessante. Claro. Quarto lugar rolou um Reanimator. Com um Grave também, deck. Esse Reanimator aqui é o Reanimator nada diferente do que tá rolando, que é a lista do Yolandon. O que ele faz, a galera copia. Basicamente, quem não tem... Por exemplo, um cara que não tá acostumado com Reanimator, vou jogar Legacy, não tá acostumado com Legacy, qual lista que eu vou pegar? Pega do Yolandon. É verdade. Aí, normal, né? Pega a lista dele e é isso. É uma lista que eu, inclusive, não curto muito. Mas pega a lista dele e coloca um Sire, né? Se a pessoa não conhece do Legacy. É, mas eu não curto essa lista, não. Mas a galera tá usando bastante ela. E faz que resultado. É normal ter aquele Coffin Purge no sideboard ali? Normal, normal. Coffin Purge é o melhor Grave Hate pra você usar quando você quer usar só um. Eu nem gosto de usar. Ah, você usa um Entomb, né? É. Por causa disso, exatamente. Então, assim, um dele no side, na Mirror Match, vão virar potencialmente 5 Grave Hate, né? Porque cada Entomb pode virar um Coffin Purge. Assim, as cópias virtuais. Isso. Mas eu prefiro nem usar. É, a match é muito mais definida em quem ganha no dado, quem tem a melhor mão inicial, em compra melhor. A Mirror Match é sorte, cara. Não tem muito aqui. Tipo assim, se você não fizer merda total, tipo assim, sabe? Essas merdas que qualquer um pode fazer, tipo... Reanima o Griselbrand e passa, né? Tipo, nossa, eu achei que esse Entomb era um Reanimate, entendeu? Tipo, que essas coisas assim. Aí... Se não for isso, cara, é muita sorte. Então, e essa lista aqui é comum, não tem nada diferente que tá usando, não. Tem nada pra complementar dessa lista. Ô, Robertão, dessa lista pra tua, o que que muda? Cara, muda tudo. Assim, porque eu não uso Double Splash. Esse Double Splash, pra mim, é mais uma oportunidade de perder pra si mesmo. Porque o deck possado fica Four Color. Ah, não dá não, Four Color é muito ruim. Aí a minha lista, eu não tô usando branco mais. Eu só uso verde. Então, eu não uso Serente, não uso Werther, não uso Pyroblast, não uso Shinigans. Só daqui. Como eu falei, não uso Coffin Purge, não uso Magus of the Moon. E a Iona minha é main deck. Ou seja, desse sideboard eu só tenho duas coisas igual, que é Leste e Arquete. Mas tu usa o troféu, no caso... Eu uso o troféu, uso Abrupt Decay, uso... O Reverend Silence, quer dizer, então, eu uso o sideboard dele igual o Reverend Silence. Eu uso outras coisas, eu curto... O Magus of the Moon é até bom, mas eu não tô usando atualmente. Tô testando outras builds loucas aí. Tô usando... Inclusive, teve um... A gente vai até comentar, né? Só pra... Porque senão a gente acaba repetindo, mas... Teve o torneio da TC Geek aí, 5K, esse final de semana agora. Eu fiquei em segundo. E aí eu tava usando o Veil of Summer e o dinossauro lá, que eu tinha até comentado no... Esse dinossauro é bem interessante mesmo, né? Como é que ele funcionou? Algumas metas ele funcionou bem. Como que ele chama mesmo? É Putrefy Regisol ou o inverso disso, eu não sei falar direito. Eu só sei que a carta, que é 3 mana, 7, 6, e ele tem a habilidade estática dele que no início da sua manutenção você tem que descartar uma carta. Eu consegui fazer a jogada clássica, assim, dos sonhos, né? Que você faz Dark Ritual, Dinossauro, passa o turno na manutenção, descarta o Griselbrand, reanima o Griselbrand. Essa jogada saiu. Aí, é incrível, né? Justo. Mas tem que testar ainda. Tem que testar mais. Mas a princípio é bacana. Além do Blade, dos três Dragon Stomp do Reanimator, o top 8 fecha com Humans, um Four Color Control e um Dark Depths. Esse Humans aqui, ele é só interessante porque eu joguei a final e perdi, né, nesse geek aí, no 5K que eu falei. E eu perdi pra um Humans, e foi o Luiz, né, lá de Betim. E ele tava usando uma lista, tipo assim, colou essa aqui praticamente, é uma lista muito parecida. Que eu achei ela sensacional porque... Ela só tem 4 Edervile, terrenos e o resto é tudo criatura. Tirando as duas Surgical no side. Tem, não tem nada de encantamento, blá blá blá, só criatura, criatura, criatura. E a única não humano é a, uma carta que ganhou a final, que é a The Beauty of Detention, que não é humano. Faz a função da esfera de detenção. Uma criatura 1/3. É, e quando ela entra em jogo, exila uma permanente, que não seja terreno, e todas as, aquelas com o mesmo as nome. Cobras. Aí eu tava, nesse, no nosso jogo, no último jogo lá, eu tava com o Meleste Nora em campo, uma Pit Needle pra Caracas, meu oponente tinha uma Caracas em jogo, que eu já sabia, mas a Needle tava lá. Tinha informação da mão dele de duas criaturas que ele não podia castar, que se ele castasse eu rei na hora. Eu dei uns 3 tapas nele, aí ele foi top decando, aí ele top decou esse bicho aí. Ele desceu, exilou a Eleste, desceu o resto dos bichos e perdi. Essa criatura é boa pra caramba. E ela é tutorada, ela pode ser tutorada pelo Imperial Recruiter. Nesse deck aqui de humanos, diferente do Death and Tax, o Imperial Recruiter ele consegue tutorar algumas criaturas que o outro... O Recruit of the Guash não consegue. Uma delas é, a, é essa própria criatura, o The Beauty of Temptation, ele pode ser tutorado. O Tomik pode ser tutorado, coisa que o Recruit of the Guard não consegue tutorar, porque é por causa da defesa, né? Ele é 2/3 e o Pelo Recruit é tutora pelo ataque. Então tem essas diferenças aí. Isso que é bem bom. O Reflector Mage é outra criatura também que o Imperial Recruiter consegue tutorar e que se fosse... O Recruit of the Guard não ia ser possível fazer essas jogadas aí. Muito bacana o deck. Bem legal. E sem reserva de lista. Sem. Oi? Não entendi. Sem reserva de lista. Sem reserva o deck, de lista. Esse deck, ele é praticamente deck o modern. É. O que ele tem de não, que é o Wasteland, o próprio Império Recruit que eu acabei de falar, e Modern Fluence. Tirando isso, meu irmão. O vice-campeão do Super Legacy do ano passado foi o Conte. Que é lá de Maceió, mas tá morando em São Paulo. E foi de humanos. Aí perdeu pro Food Chain. Acho que Túlio tava de Food Chain, eu acho. Não, Food Chain era o... Food Chain era... Era um mineiro do Food Chain. Era o Tarso, pronto. Era um mineiro do Food Chain, pronto. Ele ficou em segundo no Super Vice. Tem algumas criaturas chaves, né, do Legacy, pra principalmente ganhar de combo, cartas chaves como Caraca... Prelate, né? O próprio Prelate. Mas a... E a Containment Priest, mas a base é, não, é muito, muito modern. É muito modern mesmo. É quase todo modern. É. Só com alguns detalhes. Esse Polo Control que tá rodando com 4 Archons Astrolab, que é aquele artefato que tu tem que pagar com a mana Nevada. Quando entra, tu compra um card e ele gera qualquer tipo de corpo pagando uma. Assim, e corrige tua base de mana, basicamente. Corrige. Ele jogou com aquele Ice Fang Coach também. E com um engenheiro da Praga ali. Bem deck. Né? Com 2 Ice Fang, com o N3, o N6. Com Goyf, a, né? Com a draw land azul e verde. Então, várias cartas novas, né? Esse deck tá usando. Tem um Plague. Pois é. No Eu site, uma Force of Negation no site. Então, você vê que o Legacy tá mudadaço, né? Muito doido. Essa Warred Logged, ela. Eu não me parece melhor do que aquele banco de areia solitário, como é que chama em. Sabe qual que é? Que cicla? Cicla com. Ah, o Lone Sandbar? Isso. Lone Sandbar. Se é Cycle Land, mas ela deve entrar em jogo virado, não? Não, mas você cicla aí... ela da mão, né? Você não gasta o Land Drop. Tem essa mesma discussão que com o Rug Delver que tá usando isso aí também. É que esses terrenos que entram que nem o Horizon Canopy, né? Que eles estão chamando esses terrenos. Uh-huh. É, você tem que usar o terreno que você joga por turno pra poder comprar carta. E os terrenos que dão cycle, você não precisa ter que baixar um terreno pra comprar carta. Exatamente. Eu acho que em deck de controle, o terreno que cicla é melhor do que essa daí mesmo. Eu também acho também. Então, essa versão que fez o top 8 no PTQ Legacy, ela ainda tá sendo moldada, assim. É. Tem um artigo que aquele Daryl Ayers fez, ele botou um nome nada superfluativo, que é Como Eu Quebrei Legacy. É um artigo que ele fala sobre esse deck de 4 cores, em que ele jogou o... Campeonato da Star City em times, o Open Philadelphia. Philadelphia. E colocou duas ou três no top 8. Três decks do top 8, né? Foi dois iguais e um com uma lista um pouco diferente. E o Thiago chegou a testar ele, esse deck, né? Tô testando. Eu joguei uma liga, comecei uma outra agora. Mas... ah, cara. Tipo, eu acho que ele tem que ter 4 Rain 6. O Rain 6, quando cai, o deck fica muito bom. Mas quando não vem o Rain 6, véio, o deck fica médio, fraga. E o Arcon... né? É. Compra, exatamente. Compra, mas... porque, olha só, o meta, ele tá muito virado pra combater o Rain 6, né? Então, assim, por mais que venha o Rain 6 na sua mão, você vai tomar um Hydroblast, você vai tomar um Spell Snare, você vai tomar um Spell Piece, entendeu? Então, ou então um Decay, aumentou o número de Decay, né, no meta. E eu acho que 4 pode ser que seja a conta certa. O foda é ter 4 Rain 6, né, que tá 100 ticks no mall. E pra testar a lista. É a carta mais cara do mall, né? É. De alfa que custa 700 ticks. Mas ninguém interessa pra isso, né? O Renant 6 só tem aquela versão que é 100 ticks, né? Não tem uma versão mais barata. Tem Black Lotus com 2 ticks, se for querendo. Caralho, Stefano, quanto que custa essa Black Lotus, Stefano? Oi? Quanto que custa essa Black Lotus aí? 700 ticks. Então eu posso vender as 10 que eu tenho aqui na minha conta, né? É, exatamente, pode. Beleza, então. Vou pro Nacional no ano que vem, então. Vem. Esse ano, porra. Esse ano dá, olha. Tem que ver se vem rápido. O Astrolábio, ele realmente conserta a base de mana, né? Mas a base de mana ainda é esquisita. Né? É assim, a Wasteland pune muito, por exemplo. Eu joguei contra um Stoneblade e, na teoria, é um match bom. Só que o cara tava usando o Waste no Stone Blade, no W Blade. Eu tomei um Waste G1 e um Waste G2 que me atrasaram o suficiente pra não conseguir ganhar do cara, entendeu? A do G2 foi pior ainda. Eu comecei com Underground Sea Ponder. Aí o meu Ponder me mostrou uma Badland, né? E uma Baleful Strix. Eu deixei o Ponder. Eu comprei Baleful Strix. Comprar Badlands. Ele começou que nem Delve, ele fez o Wasteland no Underground. Foi. Aí, meu amigo, foi Badlands, Swamp. Só no quinto turno que eu fui fazer o terceiro land drop, só que já era tarde demais. Com duas Pyroblast na mesa, ele fazendo Stoneforge Mist, entendeu? Então, assim, é duas Pyroblast na mão, ele fazendo Stoneforge Mist. Então, eu acho que o deck ainda é bem punido pro Wasteland, mas... tô testando, vou jogar mais uma liga agora, mas é essa semana, né, e ver de qual é que é. Mas não, eu acho que é isso tudo que o Daryl falou, não, tipo, quebrei o Legacy, não, acho que não é isso tudo, não. O jogador de Magic gosta de falar em superlativos. Gosta. É. Dessa lista do Four Color aqui, teve o Daniel Guaisho, que ganhou no Legacy, ganhou Niagara Falls com Dark Depths, que é um... não é nem Turbo e não é nem Slow ali. Não, ele ganhou Niaga Falls de Blade, né? Então, antes de vocês passarem pro próximo campeonato, dá uma olhada no número, no deck que ficou em 12º. Aqui fala como Stone Blade, mas é JL005. Uh-huh. Não sei se vocês viram o deck. É um deck maluco, né? É um deck totalmente doido. Usa umas cartas que eu nunca vi, aquele homúnculo lá. De qual campeonato? Do MCQ? Ele eu não sei, ele usa o Delos ali. Usa. Ah, não, aquela carta eu não sei como falar. Aquela, não sei usa o Delos. Mas eu acho legal que fala com aquele Fedon Seer. Eu sei falar ela. Ela é assim, ó, vou ler ela. É FBLTHP Delos. É o Flop. Tá certo. Estou caçando aqui o FBLTHP Delos. Beleza, oponente? É assim. Eu gosto da simplicidade do Robertão. Cara, assim. Não sei falar, vou só entrar aqui. Esse é o nome. Ah, esse deck roda Gush. Isso. Phaeton Seer, é esse daí, né? Aham, com o Weathered Wayfarer. Daí você devolve o terreno pra mão. Não. E você procura um terreno com o Wayfarer e você dá duas Wastelands. O mais engraçado, você olha a lista assim, você não consegue encontrar uma lógica, né? Qual não. que é a lógica dessa lista? Não tem. É, às vezes é isso, né? A lógica é não ter lógica. Até o Fiddlety Pip ali, The Lost. Como é que tu casta ele do deck? Tem alguma maneira? Não, você não casta ele. Você joga caracas pra devolver pra tua mão pra você comprar carta. Não, sim, mas ele tem assim, ó, se ele entrou, tem alguma maneira de castá-lo hoje no Magic? Eu acho que tem Commander que eu já vi o pessoal jogar, mas não, sim, em decks de verdade, assim. Não, você não em Legacy. Você experimenta o Frenzy contra? Dá pra castar, experimentar o Frenzy? É, não, por exemplo, do sim, não, topo. Tu joga a carta no topo, tu não joga da mão, né? Ah, é, tá, verdade, tá no deck. Conta? Uh-huh. É, tá no deck. Olha o combo saindo, hein? Agora você quebrou o Legacy. Tá vendo? Lost Frenzy. E se brincar, ainda dá pra colocar um Fraxis aí no meio. Vou usar isso. Caramba. Eu achei essa lista interessante pra pelo menos mostrar, porque achei... Provavelmente vou ter totalmente que... inusitada, né? Bem inusitada. Eu acho que essa lista mostra bem o poder de cartas como Force of Will, Brainstorm, Daisy e Plow. Stoneforge Mystic. Tu junta essas cartas assim e tu ganha, sabe? A do The Lost, apesar do... E True Name Nemesis e Stoneforge Mystic. Tem que lembrar dessas duas criaturas. É verdade. Ele tem, ó, ele tem 4 Brainstorm. 4 Plus, 4 Foi, 4 True Name, 4 Stoneforge. Então, assim... Vai ganhar de alguma coisa. Vai. E o detalhe é que ele tem 4 Stoneforge, 3 equipamentos, mas é 3 espada. Não tem Battle School. Bacana. E três é que tem muita criatura, né? Você não precisa colocar Battle Scold então, né? Se pois precisa... é. Mas é porque Stoneforge, basicamente, você lembra de Battle Scold e JIT, né? Mas aí, no caso, ele usa a Light and Shadow no lugar dos três equipamentos normais. E esse Tomik aí, o Distinguished Tomik é bom. Advocate. Ele é bom, viu? Principalmente. Ele é counter de Varian 6, né? Ele é counter de Varian 6, sabe? Cara, ele é counter de Dark Depths, tipo, ele também. Para o Dark Depths inteiro, né? Porque o cara não vai poder dar alvo nos próprios terrenos mais. Então ele não consegue nem combar com o Thespian Stage, nem com o Vampire X-Mage. Melhor cara. Vamos pro próximo campeonato? Falar do Classic e do Star City. Teve Star City, nesse final de semana rolou um campeonato Classic e rolou um campeonato de times. O Romário esteve lá. E aí, Romário, como é que foi? Conta pra gente. Ah, primeiro conta aí quem você, quanto tempo joga e por aí. Ah, isso aí é muito longo, eu jogo desde 96, assim, então... Não, eu comecei jogando em Maringá, lá no Paraná, quando eu morava lá, e aquela história de sempre, um amigo mostrou pra você o jogo, daí você começou a comprar card e tal. Aí eu... Foi até mais ou menos assim, acho que é Tempest, que aí que eu não sabia jogar direito, assim, né? Jogava, mas jogava mais assim, pra brincar. Mas vou dizer que foi assim, Tempest, mais ou menos. Aí depois, quando eu mudei pro Rio de Janeiro, acho que era na época do bloco de máscara. Aí eu comecei até a jogar mais, assim, levar um pouco mais a sério. Aí depois eu mudei para os Estados Unidos, mas quando eu cheguei aqui não tinha como jogar. Aqui, a cidade onde eu moro não tem transporte público, assim, então não tinha como jogar, assim. Aí foi acho, mais ou menos na época de Zendikar que eu resolvi, não sei porquê, jogar Magic de novo. E eu acho que com 6 meses, mais ou menos, eu entrei para jogar Legacy. Eu tava assistindo, acho que foi um stream da Star City. É que deixa eu falar também, eu moro na Virgínia, né, e a Star City aqui na Virgínia, a sede da Star City fica mais ou menos umas 3 horas aqui de onde eu moro. Isso aí, então, tá quanto tempo aí, Romário? Vai fazer 20 anos agora. Caramba. Caramba, tinha... tem essa cara de jovem, tem o que, 60 anos então, né? Mais ou menos, quase pra me aposentar já. Não, se fosse aqui no Brasil, não. Eu vim pra cá com 17, e agora eu tô com 34, então... Não, mas então... Então são 17. Justo. Não, mas ele contou então, como se fosse assim, aqui no Brasil você não estaria se aposentando. Ah, senão o podcast vai virar 5 horas de podcast, né? fiz um resumão aí. Boa. Tá certo. É, eu cheguei aqui, eu lembro que foi... Eu te contar, bom, eu cheguei aqui, daí eu lembro que... Eu pedi pro meu pai me levar numa loja que tinha aqui, mas era muito longe, aqui... Aqui na cidade onde eu moro não tem como você, tipo, ir a pé, assim, pra loja de jogar Magic. Eu tenho que morar no centro. E eu comprei uns aqueles decks pré-construídos, assim, tal, só pra ver como é que era o Magic na época, mas não tinha como jogar. Daí foi quando eu fiz 17, eu acho que eu tirei a carteira de motorista, daí eu fui jogar numa loja, e eu comprei umas cartas, assim, uns boosters, assim, pra montar um deck. E a primeira partida que eu joguei com um cara aqui, acho que foi, tipo, no quarto turno, ele jogou aquela carta Shirazard. Nossa. Não sei se vocês conhecem aquela carta de Arabian Nights. Que... isso, você faz um mini jogo dentro do... Isso! E o cara tava... Ele tinha acabado de sair de um bar do outro lado da rua pra jogar ali e tal. Aí eu falei, não sei se dá pra jogar Magic aqui não, deixa pra lá. Aí demorou, por isso que eu demorei tanto tempo depois pra voltar e tentar jogar. Aí eu... Mas eu... Aí, essa carta devia jogar no Miracles, ia ser muito bom. Devia ser muito bom, realmente. Aí você não faz amigo nenhum, né? Não, corta essa parte aí do... Menos amigos do que jogador de Pox. É. Aí como a Star City sempre tinha... Sempre elas fazem evento aqui, né? Sempre aqui em Richmond, né? Porque é perto pra eles. Então, eu acho que o primeiro evento que eu joguei que foi maior, assim, foi um PTQ, que era pro PTQ de San Juan, até que eu acho que era. E era no sábado e no domingo. Aí eu comprei as cartas pra jogar um deck de Extended, que era na época, né? Que era o formato. E eu acho que uma semana antes do PTQ, a Star City teve um Open aqui. E eu nem sabia que existia Legacy. E eu olhei as listas, assim, olhei o... Acho que assisti o stream deles também na época. Aí eu vi um monte de cartas, assim, que eu jogava quando eu era criança. Aí comecei a olhar os preços das cartas. E há 10 anos atrás não era o absurdo de caro que é hoje em dia, né? Dava pra comprar os decks ainda. Então, eu comecei a jogar Legacy naquela época, assim. Daí, praticamente é o que eu jogo hoje em dia, só Legacy hoje. É, massa. E volta pra desde quando também? Porque tu já tá um pouco bom na mão, né? É, faz mais ou menos uns 10 anos agora, acho que faz, que eu entrei. Massa. Aí, e como é que foi o... Semana... Desculpa, pode falar. Não, pode continuar. É, então, teve o evento esse final de semana, que era... É sobre isso mesmo que eu ia perguntar. Ia perguntar como é que foi. Que coincidência. Você vê sempre aqui. É. Romário é o partidão, mora 17 anos nos Estados Unidos. Fala. Não, aí teve o evento de time. Todos os decks. Ah, mais ou menos. Eu não tenho candelabra. Pronto. Não, mas ninguém tem candelabra. Não, ninguém tem, não. Tá perdoado. Só três jogadores. Aí a Star City primeiro, ela anunciou em janeiro o calendário pro ano aqui, e era pra ter um evento de time aqui em Richmond, ia ser em março. Aí eles acabaram que eles cancelaram, eles trocaram pra Standard só, né? E até fiquei meio, assim, meio chateado, pô, porque eu já não jogo nenhum outro formato, daí ia ter um Legacy aqui na cidade, aí eles transferiram pra esse final de semana passado. Aí eu comecei a mandar mensagem pro grupo do Facebook nosso aqui da cidade, e aí tem um amigo meu que joga Legacy, ele tava meio chateado com o Legacy ultimamente, daí ele falou assim, eu jogo Modern pra você, vamos tentar achar um jogador de Standard. Aí eu chamo um, e foi assim, desse jeito mesmo, eu acabei fazendo 4-1-1 no campeonato, mas o nosso jogador de Standard, eu acho que ele ganhou uma partida só, e o jogador de Modern, acho que ganhou duas partidas só. Então a gente acabou sendo eliminado, acho que na sexta rodada, sétima rodada do evento, mas no domingo tinha o clássico, e eu joguei de Dark Depths no sábado, só que era a versão mais padrão, né? Aquela versão como é que se diz? Com Sylvan's Crime, com Vampire Hexmage e tudo, né? Sem o Rogak. Sem o Rogak. Sem Bob? É, o Bob você não joga mais por causa do Renin 6 mesmo, né? E aquele elfo, o Reclaimer, aquela carta acho que foi a melhor carta de M20 que ninguém percebeu até agora. Não, já comprei 25 no mall, rapaz, ó, percebi. Ah, aquela criatura absurda. É a Crop Rotation, é o mago da Crop Rotation. O bicho é bom mesmo. E aí eu joguei, eu tava testando a versão do Rogak no Magic Online, até fazer uma promoção, eu gravei um vídeo, coloquei no meu canal no YouTube, e eu fiz um 4-1, quando eu gravei a liga. Como eu tava preocupado que, normalmente nesses campeonatos de time, às vezes tem um jogador que joga com o deck que sobrou. E já aconteceu de eu jogar nesses campeonatos de time e pegar, tipo, 3 Death and Taxes, ou 3 Eldrazi, assim, porque é o deck mais barato de montar. E eu não queria jogar com o Rogak no main event, porque, no evento principal, porque é impossível de ganhar de Death and Taxes com a versão do Dark Depths com o Rogak. Mas, no domingo... É, ganha dos dois e coisa. Source to Plowshares, é Flicker Wisp, não tem como. Mas no domingo, como o campeonato era aqui na cidade mesmo, eu só tive que 10 minutos da minha casa, falei assim, vou jogar um deck que é mais divertido. Aí eu comecei a montar o deck no sábado de noite, e eu percebi que eu não tinha três daquele terreno que faz a plantinha, o County Garden. Uhum. E eu fiquei puto da vida, eu falei, porra, a única carta que eu não vou ter pra jogar o deck é a comum, que custa 10 centavos, mas não vou conseguir achar. Aí eu mandei mensagem no nosso grupo do Facebook aqui da cidade, aí um dos jogadores aqui falou, eu levo 3 pra você amanhã e tal. Aí eu montei o deck e fui jogar. E acabei ficando em 14º, indo pra última rodada, eu só tinha uma derrota, eu perdi pra aquele jogador da Star City, o Ross Marion. Ele tava de... Maverick. Como é que é? Ele joga de Burn ou de Maverick mais? Ele ficou conhecido jogando de Elfo. Ah, de Elfo, isso é verdade. Mas fez top 8? Não. Não, eu perdi pra ele na segunda rodada. Ah, tá, entendi. Pensei que curiosidade também que tava falando com vocês. Não, na última rodada eu perdi pra um... Foi o jogador... Peraí, tô com a lista aqui. Foi pra esse Jackson Baum, o que tava de... Site desse, vocês colocaram isso. Até que eu queria comentar com vocês o que eu falei antes de começar o podcast. Engraçado que no primeiro dia do evento principal eu joguei contra Bomberman. E no clássico, a primeira rodada também foi contra Bomberman de novo. Então o deck tava... E teve um que ficou no top 8 do clássico. Então o deck tava bem... Tá bem popular no final de semana, é. Tá bombando. Ele tá bom também, né? Ele tem aquele artefato... Como é que ele chama? Que compra carta demais no deck. É o... O Mystic Forge. É, o Mystic Forge. Mystic Forge. Muito bom o Mystic Forge. No deck, né? Então foi a primeira rodada, acho que eu ganhei foi de Bomberman. A segunda eu perdi do Ross Marion. O interessante foi o primeiro jogo ele ganhou... Eu acho que foi tipo aquele clássico... Ele tava de Mono Red. Foi o clássico Goblin Rebel Master no primeiro turno, Blood Moon no segundo turno, e eu acabei que eu nem quis mostrar mais o deck que eu tava jogando, eu recolhi, né? Romário, aí no segundo peraí, só te interromper. A gente tem que fazer criar um paradigma aqui, entendeu? Que o seu inglês, velho, ele é muito bom, entendeu? O mundo não tá entendendo as cartas que você tá falando. Então é assim, ó. É Tempest aqui, não é Tempest, entendeu? Não é Tempest? Não é Bomberman. É Bomberman, entendeu? Eu tenho que falar com o sotaque de carioca também ainda? Não, velho. Não é Rogak. É Rogak. Rogak. Não, okay. Mas o Thiago. A galera não vai entender as cartas. Bom, então vou tentar falar errado então. Isso. Aí. Mas tem que pensar, porque o problema é o seguinte: aqui, é Blood Moon, é Pox Size, sacou? Isso, tem que ataque. Ô, bicho, aí a galera. O Romário falou do YouTube dele. Sim, ele tem um canal no YouTube, ele faz live na Twitch. Eu sou inscrito lá no canal no YouTube, eu vejo os vídeos. Obrigado. E aí, velho, exatamente isso. Ele fala as cartas que eu não entendo. Eu só sei que é porque eu tô vendo a carta que ele tá castando. Mas se tirasse a imagem, se eu tivesse só no áudio, eu não ia saber o que ele tá falando. Porque ele fala certo e eu não sei o que fazer. Não dá, velho. É morto. Chama o Samu pro Alex, o Alex tá passando mal. Entendeu? Passa mal, City of Traitors, é assim que fala. Ô Romário, vou fazer o seguinte: você vai conversando, se precisar fazer uma tecla SAP, a gente faz. As cartas antes de Nemesis. Tá, não, as cartas antes de Nemesis, eu sei as cartas em português. Passou depois de 2000, eu não sei, porque não joguei mais aí. Pois é, velho. É que você fala muito bem, velho. A gente vai fazer uma tecla, sabe? Pode deixar que a gente faz o que a gente pode fazer? Simultâneo, tipo tradução Oscar. Ele pode tentar traduzir as cartas em inglês sem saber o nome em português. Então... Nossa! Como é que é o Mystic Forge, por exemplo? O que, que ele vira em inglês aí? Nem sei como é que se fala Forge em português. É a forja. Deixa eu pensar. Mystic é claro que é mística. É forja mística. Ah, alguma coisa, hein? Que fase. Vamos deixar, vamos continuar. Vamos voltar pro importante aqui. Então, aí eu joguei contra o Ross Marion lá na segunda rodada. Aí o primeiro jogo ele ganhou, o segundo jogo eu ganhei, eu fiz uma 20-20 rapidinho. No terceiro jogo, eu fiquei com uma mão. Essa agora vocês vão querer me matar também. É aquela... A Force of Will... Do, a Força de Vontade Verde que lançou, que mata... Ela é muito boa, Força, cara. Vigo, Força Vigo. Né? Ela é boa. Então, eu tava com 3 e eu, por causa da regra nova, da Blood Moon, eu fiz daquele jeito, né? Eu, peguei, eu fiquei com uma mão que tinha a Force of Vigor e tinha o Dark Depths. E eu tava na draw. A minha ideia era que se ele baixasse uma Blood Moon no primeiro turno, eu podia baixar o Dark Depths, matava, fazia o 20-20, né? O que aconteceu é que 2 turnos depois ele tinha um Karn na mesa, o Karn novo, né? O Great Creator. Ele tinha uma Trinisfera e ele buscou o aquele Liquid Metal Coating lá, aquele... Esse agora vocês vão ter que me ajudar, não sei. Sim. Como é que chama aquele lá. Não, é isso mesmo, você falou. É isso mesmo, isso aí é Liquid Metal Coating. Liquid Metal Coating. Aí, como só tinha 2 terrenos na mesa, eu percebi que tava acontecendo ali, eu ia perder o jogo, e acabei que eu concedi. O interessante do campeonato também foi que eu joguei 2 vezes contra o Sneaking Show, e as 2 vezes eu ganhei de 2-0. Foi, eu achei que era um deck que seria difícil de ganhar e não foi difícil, foi você fácil. Você combou antes? Ou você chegou primeiro, a ganhar com ele combado? O primeiro jogo foi mais engraçado, porque eu sabia que meu oponente estava jogando, que ele estava sentado do meu lado assim, nas últimas 2 rodadas. E o primeiro jogo da primeira partida, eu lembro que ele tinha... Eu tinha feito um Rogak, tipo assim, no terceiro turno, acho que foi. E por causa da tumba antiga e por causa das Fatlands, ele tava com 7 pontos de vida. Aí teve um turno que eu vi que ele tinha um... Eu acho que eu joguei uma mágica de descarte e eu vi que ele tinha o Gristlebrand na mão. E ele ficou pensando, e ele acabou passando pra mim. Eu sabia que a ideia dele era de ativar o Sneak Attack no meu turno e usar como pra bloquear pra ganhar vida, né? Aí eu comprei aquela Sidir Step, não deu pra ele ganhar, porque eu dei proteção pra preto e ataquei, e ele morreu naquele turno. Foi sorte mesmo, é. Mas aí os outros jogos foi tudo por causa do descarte, porque a versão do Rogak, eu acho que ele é melhor, porque você joga com 4 Thought Seas e você joga com 4 Cabal Therapies. Então, teve jogos assim que eu joguei tipo 6 mágicas de descarte por causa de 2 Cabal Therapies, assim, mais ou menos. Então fica bem mais fácil de você ganhar. Você geralmente sempre sabe a mão do oponente, né? É, exatamente. E eu acho que a Cabal Therapy é uma das cartas mais difíceis de jogar no Legacy, né? Você tem que saber exatamente o que nomear, né? E eu acho que eu errei poucas vezes no final de semana. Eu sou da teoria que você tem que nomear a carta... Não, é que você tem que nomear a carta que você não consegue ganhar. Então não importa se você errar, mas se você acertar a carta que você quer acertar, é lucro. Então, é basicamente isso, é a carta mais problemática que o oponente pode ter naquele momento, do deck dele. Se essa carta vai acabar com o meu jogo, aí você nomeia ela. Isso, e se ele não tiver a carta... E se ele não tiver com a carta que eu nomeei, então eu tô ganhando do mesmo jeito. Exatamente. Foi isso que eu... Foi com essa... Nas vezes que eu tive a chance de jogar Cabal Therapy no primeiro turno, eu nomeava Show and Tell. Se eles não tivessem, não tem problema, porque quer dizer que eu tenho tempo pra poder comprar outra coisa. Se ele tiver, eu descarto. Então, foi assim. E aí, a última rodada, que foi mais... Eu joguei contra esse Blue White Stone Blade. O primeiro jogo foi bem interessante. Eu acho que eu nomeei 3 vezes com a Cabal Therapy Swords to Plowshares, espadas enheiradas, e as 3 vezes eu acertei sem saber que tava na mão dele. Caralho. Não, aí aconteceu foi o seguinte, foi que ele tava sem carta na mão, eu tinha o combo na mesa, ele comprou uma carta, ele jogou a Ponder, foi uma Ponder que ele jogou, e eu combei. Mas ele comprou a quarta espadas enheiradas, e daí eu concedi, porque eu não tinha mais nada na mesa. Não sei se foi sorte dele, ou se o rapaz jogou muito bem, mas ele ganhou. E... Era o dia. Mas foi isso. O Chato bacana. Foi indo pra última rodada. Ele eu achei passou que em podia... quinto, né? Quarto. Passou em quarto. Ele passou em quarto, isso. Eu achei que indo pra última rodada eu podia dar o ID pra ficar no top 8. Mas não tinha como. A única pessoa que podia foi o Bob Huang. Ele era o único que tinha uma derrota só que podia dar ID na última rodada. E ele acabou que ele ganhou tudo. Porra, é porque tava muito perto do corte, né? O número de jogadores foram quantos? Bem perto. E como é que é o clima desses campeonatos em geral? É meio GP? Ah, eu não sei dizer, assim. Eu acho que... Eu acho que hoje em dia, sim. Esses eventos da Star City são bem grandes, né? Tem muita gente que vai aqui... Tem muito side event, né? Tem muito evento paralelo, assim. Então, é... Eu acho que sim. E agora a Star City... Antigamente, a Star City não tinha espaço para outro, para outras lojas. Mas agora eles começaram a alugar também espaço para as outras lojas colocarem a barraquinha deles ali. Então, fica quase que um GP mesmo. Tinha Star City vendendo carta. E acho que tinha mais umas outras 5 lojas assim, também que estavam participando. É, tinha muita gente jogando drafts, jogando selado. É, aquele rapaz que escreve para Star City, o Benny Smith, ele mora aqui em Richmond também. Aí ele organizou um negócio de Commander para a pessoa jogar também. Tinha 3 clássicos ao mesmo tempo, né? Tinha o clássico de Standard, tinha o clássico de Modern e tinha o clássico de Legacy também. Então, os eventos são bem... Eu acho que quase que do mesmo tamanho do evento que teve em Niagara, lá no GP. E nesse evento... A última vez que eu fui no evento da Star City, eu achei muito bem organizado. Acho que eles têm a manha total para fazer evento. Nesse evento... eu acho muito bem organizado. O que, Star? Nesse evento clássico, ele deu quantas pessoas? Eu olhei quando... Peraí, eu acho que foi 120. 120? 120 Legacy, é. Mas tinham em todos os formatos também, né? É, que o sistema que eles fazem agora é assim, os clássicos são o mesmo do evento principal. Então, como esse evento tinha os 3 formatos, eles fizeram um clássico para cada formato também. Se o evento principal fosse só Standard, eles teriam feito um clássico de Modern e um clássico de Standard só, não teria os 3. Tá. Entendi. Então, era bom mesmo, galera... bom mesmo era quando tinha stream de Star City todo final de semana, né? Então, aqueles streams com o Patrick Sullivan e com o fizeram demais. Eram muito bons. Eles tinham eles eram bem entrosados os dois, né? Nossa, bom demais. E o problema também foi que os eventos principais deixaram uma... 4 ou 5 anos, eu acho que os eventos, tinha bastante evento Legacy como principal, né? Stefano, era todo final de semana, foi quando eu comecei a jogar, o pessoal até que fala que foi a época de ouro do Legacy aqui pra jogar, porque tinha duas coisas, um é Star City e até Califórnia eles iam, né? Eles faziam evento nos Estados Unidos inteiro. Hoje em dia Star City tá mais aqui só pro lado da costa leste, né? Eles não vão pro outro lado dos Estados Unidos mais. E a outra coisa é que todo final de semana era sábado, era Standard, era T2, e domingo era Legacy. Era Legacy. E os eventos eram mais baratos também. Naquela época eu jogava os dois, porque era $25 para participar do evento. Então eu gastava $50 no final de semana. Eu jogava Standard no sábado, e depois no domingo eu jogava Legacy, né? Aí, quando eles mudaram o formato agora só tem Legacy só umas 2-3 vezes por ano só. É, uma pena. O evento bom deles pra jogar mesmo, que eu acho mais legal, se alguém vier do Brasil pra jogar aqui, que eu acho que vale a pena participar, é o Star City Con que eles fazem, a convenção que eles fazem 2 vezes por ano. É, fica lá em Roanoke, e aquele lá eu acho mais legal, eu acho melhor que num GP. Tem eventos bem melhores pra jogar. Ele é o quê? Ele tem um main event também? Tem, o main event é o Invitational, né, campeonato tá. Que tem que qualificar, começa na sexta-feira, acho que é, então eles fazem o day 1, né, o primeiro dia na sexta-feira, aí tem o segundo dia no sábado, e no domingo é o top 8, né, que nem tem nos Pro Tours, assim, né, só que, por exemplo, no primeiro que eu joguei, eles fizeram um evento que era $100 para participar, era meio caro para jogar, mas era valendo todas as dual lands. O campeão ganhava 40 dual lands. Meu Deus. E do segundo pra... era bastante. Acho que eles calcularam que era mais de $12,000 de premiação pro top 8, né? E eu acho que foi, tipo, segundo lugar ganhava, tipo, metade. Eu acho que era 2 dual lands de cada uma. E depois de terceiro até o oitavo era tipo, 5 de cada uma, assim. 5 de cada uma, não. Ganhava... Era 5 dual lands que você ganhava, né? Eu acho que começava com as azuis e depois os 4 últimos ganhavam, assim, a Taiga, o Bayou, essas coisas, né? E naquele lá, eu perdi duas winning in. Eu perdi as últimas duas rodadas. Se eu tivesse ganhado uma das duas, eu tinha ficado no top 8 também. Caralho. É, aquele foi legal também. E o último que eles fizeram que eles davam parte do Power 9, né? Eles fizeram um que foi, acho que uns 3 meses atrás. É, eles fizeram um evento desse também, acho que era $100 pra participar. E eu acho que o primeiro prêmio, acho que era uma Mox Sapphire. E tinha Time Walk, tinha Ancestral Recall como premiação pro top 8. Nossa. É, eu acho muito mais legal pra jogar do que... E o clima é muito mais legal, porque Roanoke não é uma cidade muito grande. Então, o centro de convenção tem bastante espaço, é bem grande. É, tinha gente jogando Old School, tinha gente jogando Vintage, tinha gente jogando Modern, tinha gente jogando Commander. Tem de tudo pra você jogar, assim, o que você quiser jogar. E os eventos são eventos, assim, com premiação boa, assim, pra quem quer jogar. Massa. É, as vantagens de estar no exterior, né? É, os eventos geralmente relacionados ao Magic são bem maiores e... É, e morar 3 horas, até morar 3 horas da Star City. É, exatamente. Vai de carro, né? É claro. Bom demais. Esses campeonatos da Star City, pra informar no final de semana, o torneio de times teve como top 8 um Dark Depths, que foi o vencedor. O segundo foi um Show and Tell. Não, foi um Lands, né? Daí depois teve um Show and Tell, um Reanimator, um Four Color Delver. 2 Rug Delver, sendo um deles pilotado pelo Noah Walker, e um Reanimator no top 8 fechando. O Rug Delver do Noah também tinha o Dreadhorde Arcanist de Entre as Criaturas e não tinha o Mongoose. Já o clássico. Oi? Tinha Jace. Não tava de Jace esse dia, é porque tu jogou contra ele no. Joguei. Ele tava com o Jace no side, no Alter. Tá com o side, e aqui tá no side, Tá no side. Então, no side. É, foi esse aí. É isso mesmo. É uma versão interessante, né? Ele usa Six, o Submerge, né? ao invés do Vapor Snag, e isso é meio que um nombo com o Dreadhorde. Mas, ele tem um Vapor Snag também, então acho que é mais pra... O Submerge é pra proteger do turno 1, assim, talvez. O Rain 6 permite você chegar em muitas manas agora com o Rug Delver. E fazer o Jace do side. Bom. E o torneio clássico teve como top 8, o vencedor foi o Bob Huang com um quase turbo deficit, já que tinham 2 Bobs. Daí o segundo foi o deficit. Tá mais pro slow, né? É, ele tá um mid, sei lá, né? É o medium. É, não, mas ele tá mais pra deaths. Slow. Quando tem Dark Confident, assim, é o slow. É. O segundo lugar foi um Death and Tax, que anda bem sumidinho, assim, né? Deixa eu ver se ele tem Tomix. 2 Tomix. E 3 mães, mas daí... 3 mães, olha só. Depois o Mono Red Prison, o W Blade, Bomberman, um outro Rugek em sexto lugar, um Four Color Delver e um Dredd. E o Romário ficou em 14º. Aquele Rugek, ele é aquele que joga com... É os zumbis. É os zumbis. É o Zumbi Bardman Rugek. Esse deck é bom. Esse deck é alterado, assim. Quando eu tava jogando o deck do jogador... É, todo alterado, assim, tipo, as dual lands era toda com a borda, assim. E esse jogador ficou em segundo lugar, o deck dele todo era foil também. Eu tava assistindo eles jogarem lá. Massa. Esse deck de Rogak aí de zumbi é bom, cara. Eu joguei contra ele no mall, tomei 2 combo, turno 2, 1 turno 2, outro turno 3, assim. E o combo é bem forte, bem consistente. Bora pro próximo campeonato? Vamos falar de Eternal Weekend na Ásia. O vencedor foi com a versão de 4 Dark Cold, que é o Slow Death, lá 4 Mox Diamond, 3 Dures, Abrupt Decay Main Deck, 1 Assassin's Trophy, Sylvan Library, não é aquele clássico Slow Death mesmo. O cara não colocou... Ah, não, ele colocou o Welsh Reclaimer aqui. Que realmente... Ele cortou... Tinha um pouco de notar, né? Ele cortou o Sylvan Scry. Ele cortou o Sylvan Scry, né? Tem um Sylvan Scry só. Aham. Uh-huh. E só tem um Safe Keeper no sideboard, não tem nenhum no main deck. Nenhum no main deck. É porque o que aconteceu basicamente é que tirou os Bobs, né? Como o Romário falou, não tá rodando Bob, tá rodando Elf Reclaimer. E por ele ser tutor, acaba que não precisa muito do Sylvan Scry, que é tutor também. Aí abre espaço para outras coisas. Remoções, que é Decay e Truth, e Sylvan Library também. Aí acaba que algumas listas não usavam essas cartas no main deck, ficava no side. E agora acaba que tem espaço tanto para as respostas no main deck e continua o número de tutores, já que o Elfo, esse Elfo foi a maior adição do Dark Depths, na minha opinião. O Slow Depths ele já usava o Decay, né? Eu acho que dois Decay main deck. É, só que aumentou, né, o número. Aumentou, assim, agora tá usando permite três. Permite aumentar o número pela ausência do Bob e a adição do Elf Reclaim, que já é um tutor. Tutor permanente, se o oponente não responder, aí dá essa opção aí de fazer as builds diferenciadas no main deck. Essa lista desse jogador é meio interessante. Sempre que eu olho as listas do Japão, sempre começo a analisar, porque eles colocam umas coisas meio diferentes, assim, né? E, por exemplo, ele tá jogando com uma Windswept Heath no main deck, ele só tem dois terrenos que ele pode dar fetch. Ele só tem uma floresta, um swamp e um pântano. Só que ele pode também pegar a criatura, Dryad Arbor, se estiver usando, né? Não, não tá. Por isso que eu achei estranho. Tem 5 Fatlands pra dois terrenos. Ah, não, desculpa, tem o Bayou também. Desculpa. Tem o Bayou, não. Mas a versão mais padrão são 4 Fatlands normalmente que se joga. É, porque o pessoal tá usando 2 Nurturing Peatland, né? Correto, isso. A lista de baixo tá. Não, já tá um pouco diferente. Ela já. Melhor. Não, ali, a outra lista de Depths tá um pouco parecida também, né? Sem ser a Gorogak. É do terceiro colocado, isso mesmo. Ele também tá usando. Colocou uma Blast Zone. Mas ele também tá usando Dark Confidant. E assim, a gente tem um campeão da Eternal Weekend. Com o Dark Confident, o terceiro colocado com o Dark Confident, o Bob Huang com o Dark Confident. Né? Então, assim, apesar do Rain 6 aparecer e matar Dark Confident, né? O bicho parece que ainda é bastante útil no Slow Depths. Quando eu joguei de Depths, foi antes, eu joguei uma liga só de Rogak, aquela lista que você me passou, Romário. Mas antes de jogar uma liga com isso, eu joguei com o Dark Depths, o Slow e o Turbo, né? E eu realmente preferi o Slow do que o Turbo. O Turbo usava até Lotus Pitot, né? E não Mox Diamond. Justamente porque eu acho que ele contorna mais ele deu uma resolução ao problema dos UW Blade, o Esper Blade, né? Os decks de Plowshares. Porque o Dark Confident, se ele faz... E o controle ali, o Blade não responde. Não responde o Bob. Vai perder, Se você gastar Plowshares, às vezes você gasta Plowshares no Bob e perde pro combo, né? Então, assim, essa resiliência que ele deu pro deck, né? Que deu um late game melhor pro deck, eu acho ele bem mais consistente do que o Turbo. Eu pelo meu estilo de jogo, eu preferi, inclusive. Jogar de slow deck. Eu acho que isso tem muito a ver com o estilo mesmo que você falou. Eu quando esse deck apareceu. Eu fiquei sabendo desse deck primeiro jogando online. Eu lembro que no começo ele jogava com aquela carta até Not of This World, aquela que custa 7 mana, que é como se fosse um. Ela é então, boa. E eu achava que. Geodrado. Ela é boa. Só que o. Como é que se diz? Aquela versão. Eu vi o pessoal jogando. Desculpa. E. Eu tentei jogar e eu não conseguia ganhar jogo com aquele deck. É como parecia que tava jogando de Belcher, assim, né? É um deck que você joga 5 cartas pra poder fazer o 20-20, mas se o oponente tiver uma resposta, você tem que começar do zero, né? Você não tem carta nenhuma na mão. E o Slow Depths, você... Quando você faz o combo, você tá com quase certeza que você vai ganhar o jogo, né? Porque tem mais descarte, tem mais gente jogar. Eu acho exatamente que essa é a diferença. O turbo você tem que ser mais vida louca, né? Exatamente. Igual o Robertão jogando top 8 do Cicucá que teve aqui. Ele abriu uma mão no G3 de Dark Ritual, Entomb e Exumi. Sem o hate pra uma leyline, né? A resposta pra uma leyline. Na verdade era Surgical que meu oponente. Era Surgical, né? A preocupação era Surgical, exatamente. Você tava na Play? Eu tava na Play, G3. A gente tinha informação das deck lists. Contra Death Attacks. Meu oponente tinha duas Surgical no side, que eram possíveis respostas pra ele. Eu quipei 7 antes dele, eu olhei a mão, não sabia se ele ia me ligar, ele ainda tinha a oportunidade de me ligar. Eu pensei bastante, eu sempre penso. Na verdade, se eu tiver combado ou não, eu gasto o mesmo tempo pra falar keep, pra não dar informação da galera, né? Mas aí eu falei, eu pensei, decidi que eu ia equipar, keep. Meu oponente falou keep 7 também, eu falei, perdi, mas vamos. Aí eu comecei o combo, ele falou, tô pagando 2 de vida aqui, aí eu falei, pronto, perdi mesmo. Mas aí era fake dele, aí combei e ganhei. Era fake. Era fake. Mas foi isso. Acontece. No top 8 do evento, também rolou um Painter, um Monohide Prison e um Sneaking Show, além da enxurrada de Death. E é sempre bom ver um Painter, por exemplo, top 8, né? Não sei se eu... Painter adora. Jogando com Astrolabe também, se você viu. Então, tem o Astrolabe e tem o Goblin Engineer e o Goblin Soldador, que é a minha carta. E dá um combo bem legal com o Astrolabe, né? E consegue voltar. Então tu consegue ter um late game bem interessante, né? Se sobrevive os turnos iniciais. Eu tava tentando ver se tinha alguma razão pra... Se tinha alguma outra cor, mas não tinha. Acho que é só pra comprar carta mesmo. Ele é mono red, né? É, mono red. Mono red. Na verdade, tem um spell card que dá pra você usar o azul pra ativar o spell card. A habilidade do spell card exige uma mana azul. É, dá pra usar só pra pagar a mana mesmo. E a Surge, se não tiver vida. E a Surge Call, é. Massa. Você sabe o número parece que a lista jogadores? Que... 665. É, 600. Ó, foi grande, hein? 665 jogadores. Foi um evento bem grande lá, né? Não, só que antes de a gente mudar, porque a gente tá falando bastante de depths, a única coisa que eu ia falar, se alguém tem interesse em jogar o deck, se você vai jogar num lugar que não tem muito gente jogando com espadas em arados, o Rogueck é bem melhor. É, até no clássico mesmo, eu joguei contra Delver uma vez, e teve, eu lembro de uma partida que duas vezes eu consegui atacar com a Mary Lodge e com o Rogueck no mesmo turno. Deck de Delver e aqueles quatro cores de Renan Six não conseguem ganhar esse deck. Só que o deck é bem pior. Realmente para? Dá uma parada, assim? Tem, porque tem Snapcaster também, né? Tem essas coisas aí, fica bem mais difícil de tentar ganhar. Se eu fosse jogar um campeonato grande, é melhor jogar com a versão normal mesmo, a versão do Slow Depths mesmo. Mas se você começar a ver que tem muita gente jogando com esses decks de Renan Six, jogando de Grixis, assim, é melhor jogar com a versão do Rogueck, é bem melhor. É porque a principal resposta é o Edito, né? E a versão do Rogueck, você coloca um tanto de bichinho no campo. É, e Raio não consegue matar o Rogueck, né? Então... Exatamente. E a outra coisa... A versão do Rogueck não consegue. É difícil você ganhar do Mirror, assim, da versão normal de Depths também. Eu acho que a versão normal é mais favorável. Eu acho, pelo menos nas quatro ligas que eu joguei testando, eu percebi que é meio difícil de ganhar. Só pra quem tiver interesse em jogar o deck. Mas eu acho bem divertido. A versão do Rogueck é muito legal. Assim, pra comprovar isso, na final aqui, o Rogueck perdeu, né? O Rogueck Depths perdeu pro Dark Depths. Eu assisti o replay. Eu assisti o replay, foi bem legal a partida de assistir, né? Eu preciso assistir esse Eternal Wicked, tipo, eu passei batido nele. Mas tem no YouTube o replay? Tem no YouTube, eu vou assistir o replay. Vamos falar mais aí do que? O TC Geek, o 5K e e o EPL rapidinho. A gente passa o resultado deles e vai pro deck da vez. Demorou? Puxa o 5K. Beleza. O 5K aconteceu final de semana agora, passado, né? Em BH. Ele valeu vaga, ou melhor, ele valeu inscrição para todo o top 8 pro National Legacy com bye 1 pro segundo até o sétimo colocado e bye 2 pro primeiro colocado, né? Ele teve 39 jogadores, um pouco abaixo da nossa expectativa aí. Eu pensei que a gente ia conseguir atingir pelo menos uns 50. Mas aqui, pessoas... na realidade, essa data eu achei fraca, porque o dia 19, o dia... Foi feriado. 15. Né? Foi feriado 15, em BH. O dia 15 aqui é em Belo Horizonte. É padroeira de Belo Horizonte, então... Feriado numa quinta, prolongou várias coisas. Na sexta, galera viajou. E aí a galera viajou. E aí acabou que realmente muita gente não jogou porque estava viajando. Acabou que prejudicou, infelizmente. Esse evento foi em BH mesmo. Foi em BH, na TC Geek. Foi em Belo Horizonte, na TC Geek. Isso, que é a patrocinadora master aí do National Legacy. E, bom, foi um evento de 6 rodadas. Né, em um top 8 praticamente sem azul, né, bem diversificado, inclusive. Foi um Reanimator, um Sneak and Show. Deixa eu ver. Foi como eu joguei, né? E o Reanimator aí. Na real, os decks que pegou o top 8 foi um Hilma, que foi o campeão. Depois ficou eu em segundo com o Reanimator. O terceiro e quarto foi o Sneak and Show. E o Bomberman, que ficou em... Ah, o Bomberman. E quinto ao oitavo foi o Death Shadow, o Death and Texas, o Burn e o Depths. E o Bug, o Depths. Esse é o Turbo Depths. Ah, não, foi o Rogak Depths. Esse deck Depths foi o Rogak, pilotado pelo Adilson. E o Bomberman, o deck do Túlio, o deck do Túlio, que era o Sultai Depth, estava usando principalmente o Splash para verde por causa de Grimório Silvestre. Foi uma sacada muito boa do Túlio, que foi de Death Shadow, porque e todo Goife, mundo sabe, né? que Death Shadow é a carta mais forte contra ele é a Plauchas, e o meta lá estava muito de Renin 6. E aí... Pouca Plauchas, embora apareceu o Death and Tex, mas só o Brawly mesmo, que foi de deck que normalmente usa a Plauchas e tal. Surpreendeu a galera. E foi isso. O torneio foi bem legal, a premiação foi muito boa. Teve um playmatch exclusivo para todo mundo. Foi o playmatch do Pro Tour de 25. Não, calma. Pro campeão. Esse foi o playmatch do campeão. Tô falando do playmatch... Que todo o top 8 top ganhou. 8. Que é um playmatch muito bonito, da Narset. Teve de premiação um total de 5K. E foi pago também com staples do formato, né? Vice-campeão ganhou uma Lions and Diamond. E o campeão ganhou uma Mox Diamond. Então foi bem legal aí esse torneio. O playmatch ali tem uma Brainstorm, mano. E tem também a token de Storm, que tem uma galera de BH ali, né? Que tem o Robertão, o Thiago, o Beru. Isso aí foi uma token que a própria loja fez, a TC Geek fez por causa disso, né? Agora a token do Casquinha, né? Que é a token do Bruno Lanza, que ele sempre faz em todas as etapas da liga, que o último campeão vence, tem direito a escolher uma token. Foi a token do NN6, né? Do emblema dele. A token ficou linda. A token ficou bonitona mesmo. Isso, ficou muito bonito. Como alguém que não é daí de BH, eu achei muitas estatísticas assim sempre. Tem um metagame que fala as cópias de cada deck e os pontos somados. E depois ainda tem estatística de cada rodada, de quem pegou quem ganhou. Então ficou bem completo, assim, né? Pra quem gosta de dados. Isso é bem mérito do Tulinho, né? Isso aí é só ir no site da TC Geek, que ele sempre se apanhar dos torneios especiais que eles fazem. E muito aqui legal. Tem todos os decks. Tudo, praticamente. Sneak and Show, Reanimator, o W Blade, Dark Depths, Rug Delver, Four Color Control e Eldrazi Push foram os decks com mais cópias, 3 cada. Né? Aí depois a gente teve diversos decks com 2 cópias e 1 cópia. Menção especial aí a lista do Bomberman. Teve um Fractious Tribal. Teve um humano. Um Humanos, o W, ele não é esse Humanos, né? For Color. De várias coisas, For Color. É um Humanos, o W, que eu inclusive perdi pra ele, tomei 16 de dano num turno, sem saber como, até agora. 2 Burn, 1 Death Shadow, Punishing Judge, né? E o Mudge, do poderoso Mudge, do nosso querido Hermes, que não estava doente. E foi lá nos prestigiar. Mas foi bem bacana o campeonato. Muita gente com vaga. Bye 1 e bye 2 agora. Eu fiquei triste porque eu ganhei meu terceiro bye 1 e minha terceira inscrição. E o bye 2 eu não consigo. Ô, Thiago, dá um bye 2 aí, pô. 3 bye 1 deve valer um bye 2. 3 bye 1 tem que valer um bye 2, não é possível. Só, rapaz, tá achando que aqui é baseado de... Ainda tô querendo meu primeiro bye 1. Ah, não, Thiago. Poxa vida. O próximo campeonato é a LPL, né? A Liga lá de São Paulo. É a Liga de São Paulo. 7ª edição. Davi, Tibério, Ganev. E rolou lá um campeonato com mais de 50 pessoas, não foi? Foi 53 pessoas. Quem ganhou foi um Defentex. Um Defentex adaptado ali, se for a lista diferente. Foi do Antônio. Tinha Brimax, tinha Serra Wenger, tinha Tomik. Criaturas que... Na dúvida de qual usar, ele botou todas, assim, né? Esses bichinhos aí com um /2/3 de resistência já é uma boa pra tentar desviar um pouco do Plague Engineer, né? Desculpa, por isso que eles começaram a cortar um pouco do Revoker. Antes eles jogavam com, às vezes, até 4 no main deck. Você vê que a lista tem 2 só. Tem 2. Eu acho que a tendência daqui a pouco é jogar com 0 pra tentar jogar. Ah, eu acho que não. O Revoke é muito bom, até porque ele mesmo pode nomear o Renan 6, né? Claro que pode tomar raio, mas ele nomeia o Renan 6 e boa. Não é... Mas morre por Revoke. Revoke é muito bom. É muito bom contra a Combo. É porque o Engine pra horror pega Revoke e flica o Wisp, entendeu? Não, beleza. Ah, é. Tem essa carta, né? O Plague Engineer, mas eu acho que Revoker não sai do Defentex, não. É muito bom. Ele é essencial para alguns decks, como para nomear contra o Sneak and Show, mesmo contra o Reanimator, ou para onde ele... Porque, por exemplo, Defentex, você faz uma Talha e um Revoker para Lotus Petal, um Porto de Richard, o Reanimator não joga nunca mais. Nunca mais. É muito bom. Eu acho que 0 cópias também não chega, não. Mas a diminuição aí, 2. 4 eu acho improvável de novo. Né? 3 ou 2 que é o número de cópias que o Revoker vai jogar. Em segundo lugar, Desculpa, eu falei que tem o Recruit of the Guard também. Eles podem até jogar com. Pode aumentar o número de Recruit of the Guard e diminuir o número de Revoker, né? Se tiver o Recruta, se tiver 3 Recrutas e você tiver 1 Revoker, você pode procurar qual que você quer. Exato, vai depender do ambiente. Se ele for um boss lá com um recruta e tal, ele fica ótimo, né? Exatamente. Segundo lugar foi um Blade com Ganev, né? Pra variar. Ganev no top 8 da LPL. Parece que... Eu acho que ele só não fez 2 top 8 nessa LPL aí. O Ganev é igual o Lorenzato aqui, né? A última foto que Davi... última foto que Davi mandou do top 8, eu falei, porra, essa foto é do top 8 da passada, porque tava lá Ganev, Tibério e Davi de novo, sempre, né, presente. Chimizo, eu acho que fez Chimizo, top 8 também. É o trio parada dura lá de São Paulo, eles estão sempre no top 8. O W Blade, eu acho que é uma lista bem standard, né? Detalhe pra Caracas, que tá rodando agora, por causa desses decks de Depths. Principalmente, e Show Intel e Reanimator. Tem a Force of Negation no main deck. Que esse, não é todos que usam. Não, esse núcleo. Tá uma... Esse núcleo do WBlade tá ficando bem comum, assim. Esse pack de criaturas. Então, tá ficando comum no. Você que joga mais de Blade, tá ficando comum nesse. Tipo assim, no último mês, né? Pelo menos nos últimos dois meses. Desde que lançou essas cartas novas, assim. No último mês. Não era comum, não, né? Antigamente. É. Não, assim, no último mês que tá ficando comum esse núcleo do W. Eu acho que eles estão chegando uma stock, né? Uma stock list, assim. Sim. Só de não ter Teferi 5 mana, né? Porque tempo atrás, antes das edições novas, a galera usava muito Teferi 5 mana, que eu acho uma merda. Né? Ok, tem quem goste. Agora, 5 mana não justifica de forma nenhuma no Legacy, cheio de Delver com Daze, Spellpiece. É, eu chamo a atenção aqui pra esse... E Pyroblast. Pra esse Rest in Peace no site, que faz muito tempo que eu não vejo o Hip jogando em lista de Blade. Você que joga mais de Blade aí. Nó, não vejo muito. Tá voltando, né? Tá voltando, porque os decks estão muito dependentes de Sério. Agora você tá tendo esse Rogak. Rogak, o próprio Bisco Rogak. O N6 Goyf. Com o Dreadhorde. O Mag Engle. Dreadhorde. Tem muito deck de cemitério usando cemitério. Rest in Peace. Sana esse problema, né? É, falando em cemitério, o Tibero aí em terceiro com Cefada Breakfast. Tirou o deck aí do fundo da gaveta, né? Esse deck exumou. É muito pouco jogado. Ele tomou um reanimate. Exatamente esse deck. Tomou um Dread Return, melhor. Tomou um Dread Return. Esse deck foi criado pelo Javier Domingues e bem interessante, assim, mas quase nunca usado. Eu acho que ao vivo joguei contra ele e no mall. Algumas vezes, assim. Eu acho que eu só joguei no mall contra ele, Cefality. Pra quem não sabe como funciona, o Nomads in Core, ele dá alvo no Cefality Breakfast de graça, você paga zero. No Cefality Illusionist, isso mesmo. E quando o Cefality Illusionist é alvo, você tomba seu deck no cemitério. Né? Você coloca as três cartas do topo do deck no seu cemitério. Como você paga zero para dar alvo nele, né, você tomba seu deck inteiro no cemitério. O deck foi mudando os longos dos anos. Tinha um amigo meu que jogava a versão original, que jogava com o Kikidik. Mas essa versão mais nova, você tem o Shuko também, que dá para fazer também, que é o equipamento. Por isso que você joga com o Stoneforge Mystic também. Isso. Só que só funciona porque o jeito que tá escrito no Encore. Porque fala que redireciona. Então, você pode fazer várias vezes, mesmo que não tenha dano acontecendo. Então, você dá o alvo várias vezes, até você tombar seu deck inteiro. E lembrando que é uma coisa que eu tive essa dúvida, você pode tombar mais do que cartas que você tem no seu baralho. Então, se der um número par de cartas que sobrou no seu deck, você pode continuar fazendo até não ter mais carta nenhuma no seu deck. Quando você faz isso, as Narcomoebas da Trigger, elas vão entrar no jogo. Aí você usa o Dread Return pra devolver uma criatura. Aí você escolhe o jeito que você quer ganhar. O jeito dessa versão, você dá alvo no Mimeoplasm, e ele tem duas habilidades. Quando ele entra em jogo, você remove uma carta pra dar marcador +1/+1, e a outra, ele vira uma cópia daquela carta. Nesse caso, você dá alvo no Lord of Extinction pra dar contador. Então, o Lord of Extinction, ele entra com o número de quantidade de cartas em todos os cemitérios. Nesse caso, se contar só o seu cemitério, vai dar mais de 40. E a Walking Balista vai ter aquela quantidade de contadores. Então vai ser uma balista de 45, 45, 46, 46. E você dá alvo no teu oponente e mata ele. É assim que funciona. E o Shuko é um outro jeito de você dar alvo. Então, se alguém. Vocês já viram alguém fazendo turno 2 Stoneforge? A versão antiga desse deck era tão complicada, mas tão complicada, que você jogava com uma Kikidiki. Aí você tinha que jogar com aquela criatura que, quando entrava em jogo, desvira todas as suas criaturas. E aquela carta, o Guia Kármico. Que era de... Acho que era de Fortaleza, acho que era. Você tinha que devolver o Guia Kármico pra mesa, aí ele devolvia o Kikidiki pra mesa, você fazia uma cópia que trazia a criatura que desvirava tudo. Aí você fazia cópias infinitas do Karma Guide lá e você atacava o oponente. Mas, basicamente, depois que você tomba o deck inteiro, você escolhe como é que você quer ganhar o jogo. Mas, primeiro, você tem que conseguir colocar o Encore e o Cefalia de Illusionist em jogo. E pra você poder tombar seu deck inteiro, né? Isso. As adições de Walking Balista e o Recruit of the Dead tornaram o deck jogável, né? Digamos assim. Pra quem não tem noção da lista e deve estar pensando em Cefalid Breakfast e não com Ups All Spells, por exemplo, O Cepad Breakfast, ele tem, ele usa tanto descarte, tem Cabal Therapy main deck, que pode ser para tirar os descartes, e também usa Force of Will, Boner e Brainstorming. Em tese, ele conseguiria ganhar, digamos, também só batendo, porque ele usa a Battery School main deck e usa, por exemplo, Palace Jailer e Lingering Souls no side. Então ele tem um plano alternativo de ser um deck mais mid-range e tal, e tem a forma de vencer no, pelo Grave. Mas é muito sui generis, muito diferente. Sui generis. Muito truque, muito complicado. Bom, o quarto lugar foi um Ent, a NT, pilotado aí pelo Eduardo Shimizu, né? Ótimo piloto. Ele joga de Storm já tem um tempo, né? Faz eu bons joguei, resultados de Storm. Eu joguei contra ele no National Legacy 2017. Joguei contra. Ele joga bem pra caramba. Ele tá usando Veil of Summer, que eu acho que é uma carta que vai entrar e ficar no Storm, porque ela é muito boa, realmente muito boa. Ela protege o deck de descarte e torna suas mágicas, né, incounteráveis. O que entra com aquela estratégia do Storm de que antigamente, se você pegar os primórdios do Storm, ele usava Silence, né, no lugar dos descartes. Então aqui você mantém os descartes e mantém uma carta que, ao mesmo tempo que protege sua mão, faz um papel de Silence no jogo. E ela, se ela não for anulada, inevitavelmente o cara vai ganhar, né? O jogador de Storm vai ganhar. Então acho que Veil of Summer é algo que veio e vai ficar no Storm. Duas cópias que ele estava usando. O quinto lugar foi uma Moon Stomp do Hamilton José. Hamilton é do sul de Minas. Foi uma galera do sul de Minas jogar essa etapa da LPL. E o Hamilton, ele também faz vários bons resultados aqui no sul de Minas com esse Moon Stomp. Vira e mexe, ele tá no top 8 dos campeonatos que são feitos aqui em Varginha, aqui em Lavras. Foi lá para São Paulo e representou lá a minerada com um stomp dele. Esse deck dele, essa lista, eu achei diferente a presença de 3 Abrade no main deck. Não é, nunca vi, é a primeira vez que eu tô vendo uma lista de... Não é muito típico. De Moon Stomp com 3 Abrade no main deck, ainda mais que ele usa não. As 3 Fire Confluence normalmente. Não é típico, mas tá acontecendo. No mall tem muita gente usando Abrade, porque é uma forma de você contornar o Barisco, Jit, os equipamentos do Stone Blade que dificultam o jogo aí pro... Pois é, mas é porque já tem Fire Confluence. Mas o deck tá rodando, não compra, beleza. Né? O deck não compra. São 3 Fire Confluence, mas se você não tem Ponder e Brainstorm para achar, então é melhor ter 3 Abrade para garantir aí 6 altos para artefato. Dificultando a vida aí dos Blades, né? Que geralmente tem uma good match contra esse deck. Entendi. Até porque os bichos têm que bater Goblin Rebel Master. Os bichos têm que atacar automaticamente. Imagina um bicho. Tem que tirar Battle School, não tem como. Aqui tá Slow Depths, mas eu acho que... Grande jogador de Miracle. É o Slow Depths. Joga de Miracle. Tá rolando agora. Davi é o grande ex-jogador de Miracle. Junto contigo, né, Thiago? Junto comigo. Não, mas o Davi é pior que eu, porque nem quando ele disse que jogava de Miracle, ele jogava de Miracle. Nem quando o Tampo existia, né, no formato. Que o Nacional de 2015 ou 16, eu acho, ele foi de Grix, né? A gente já tinha um grupo do Mirix, ele foi de Grix Delver. O Davi sempre traiu o movimento. Foi 2016, eu acho. Ainda valia, tá? Valia. Lugar foi um Epic Storm. Alex Moraes. E que é um Storm. É um Storm mais rápido, né? Do que o ANT. É. Baseado mais no Aginalzinho. É um Storm mais vermelho, né? Que tem Burning Wish. Tem Reach of Flame. Ele não depende tanto do cemitério? É. Ele depende menos do cemitério e o combo principal dele é de Empty the Warrens. Ele não tem Tendrils no main deck. No main deck, por exemplo. Tem gente que usa Tendrils no side. Tendrils, Past Flames, tudo no side. Só usa Empty the Warrens. Ele tava com esse cara usa no main e side, né? Então, assim, ele tinha a versatilidade tanto pra pro main deck quanto pro wishboard, que tá lá no site, graças ao Burning Wish, que você tem acesso. É porque sem Passion Flame, você não faz tão as 10 spells pra Tendrils of Agony, né? Então por isso que geralmente eles não usam Tendrils no main deck, usam Empty the Wards. Mas esse aqui tava usando Tendrils no main deck. Bom, o oitavo lugar foi um Esper Blade, revivendo aí um arquétipo que anda meio sumido, né? Mas é um Esper Blade com 3 Plague Engineer main deck, e 2 spells e 3 Relíquias de Progenies. Meu Deus. Essa relíquia aqui que eu achei absurdo, né? 3 relíquias. Essa relíquia tá estranha no main deck. Será por... Podia ser Nihil Spell Bomb, né? Podia. Eu acho que ele esperava. Podia, mas como ele não tá usando Snapcaster, né? Ele não tá usando Snapcaster, então. A relíquia não faz. Não, ele não tem tanto problema se ele perder o cemitério dele, já que ele não tem Snapcaster. E não precisa de ser necessariamente uma mana preta, então deve ter sido por isso que ele optou por relíquia. E relíquia ela é melhor contra Tarmogoyf, né? É, a Spell Bomb ela não faz muita diferença contra Tarmogoyf, a relíquia já faz. Não. E contra o Dreadhorde acho que é bom também, porque o cara dá o alvo, você vai escolhendo certinho. Fica lá a relíquia. É, você vai fazendo. É, o cara, se o oponente ataca, tô dando alvo no Ponder, você exila o Ponder. Não, você não pode exilar dando alvo com relíquia, né? Ele tem que. Quem escolhe a carta que é exilada é o oponente. É porque às vezes tem uma carta. É, se tiver só um, mas. É. Não, seguindo com os campeonatos, eu queria falar de mais dois rapidinho. Que um seria o último challenge do em que no top 8 tiveram 3 o W Blade. O segundo lugar foi um Merfolk, o terceiro lugar foi um Carne Post. O quarto lugar foi um BR Animator e o quinto lugar foi lá o Jonathan Galesco também com o Zinken Show. Aí também teve o Strifle que joga de Strifle. Esse foi um campeonato interessante. Foi um campeonato interessante com a volta do Blade, né? Que é um deck que tinha dado uma sumida e agora tá voltando com força, com umas listas realmente bem parecidas. Tá rolando um core novo do deck. Alguns. Essa versão que venceu não tem a Narset, por exemplo. Mas os outros dois tinha, né? Isso, exatamente. E nas outras duas tinha. Tá bem parecido com a que o Thiago jogou, inclusive, eu acho, o PTQ. Essa lista, o main deck tá igual, né? A diferença é que eu tava com uma Tundra só. E ele tá com duas. Mas o main deck é idêntico, que eu joguei o MCQ, né? É, o sideboard, ele... A diferença é que eu não tava usando Veto, eu uso mais Flusterstorm. Eu não tava usando Narset. Tinha Celestial Purge, mais Celestial Purge. Mas é praticamente isso. Vai ser 3 cartas de diferença no sideboard. E eu acho que o campeonato... Desculpa. Não, eu acho que o deck, ele fosse em 3 no top 8, mais pela hype do MCQ, que o cara ganhou de Blade, né? E segundo que o Blade, ele é bom quando o meta fica pouco azul, mas voltado para uns decks de uns Prison Control, né? Ele é melhor do que o Miracles para responder esses deck Prism e essa inevitabilidade do True Name aí, equipado em qualquer desses equipamentos, bater Skull, Jit ou uma espada, acaba dando essa vantagem pro Blade. Então eu acho que pode ser fruto do hype também, né? E o deck, se ele for bem montado no side para responder Depths, ele responde Depths bem, assim, mais se ele deixar o Purge, né? Pelo menos 2, assim, ajuda bem contra Depths, que tá muito comum. Assim. Caracas e tal. Caracas, exatamente. Mas você ia falar do outro? O outro campeonato interessante é o MKM, que rolou em Frankfurt no início de agosto, no dia 4 de agosto, que teve 282 jogadores, e que o campeão tomou um DQ por trapacear na câmera várias vezes depois do campeonato. Ele jogou de Four Color Delver. O segundo lugar foi um R Delver. O terceiro e quarto foi um Dragon Stomp e um Eldrazi Carne. Aí o quinto e oitavo foi um outro Dragonstomp, um Eldrazen Texas, um Grix Control e um Loan sem Loan. Agora aqui usam... Loanless. É Loanless. Usa o Renin 6 no lugar do Loan. Esse campeonato foi muito complicado, assim, porque eu acho que foi o primeiro MKM que rolou em Frankfurt, ou foi uma loja nova, e teve esse campeão que tava trapaceando geral, né? Ele tava dando uns Mist Rain Tutor. Cara, verdade. Inclusive, isso teve uma repercussão tão negativa, principalmente no chat da Twitch. Eu revia o jogo dele, o pessoal assim ficou louco no chat da Twitch, principalmente depois do segundo cheat. Porque, pra quem não sabe, na primeira vez ele fez dois terrenos, né? Um quase que seguido do outro. Ele fez uma Tropical Island e logo em seguida... uma Wasteland. No terreno do oponente. E algumas pessoas falaram, pô, às vezes passa mesmo, quem joga de Delver, né? O Wasteland não é terreno para gerar mana, o Wasteland é um spell, entre aspas, de destruir terrenos. E às vezes a pessoa perde a conta dos terrenos ali mesmo e faz mais de um terreno por turno. Ok, mas aí chegou no segundo cheat. O segundo cheat foi bem grave, porque... ele fez um brainstorm que ele colocou True Name no topo, só que ele precisou anular uma Blood Moon do oponente. E para anular a Blood Moon, ele precisava estourar a Fetch e fazer a Spell Piece que estava na mão dele. Se ele não fizesse isso, ele perdia o jogo na hora. Ele tinha que anular a Blood Moon. Aí o que, que ele fez? Ele estourou a Fetch, embaralhou o deck, só que ele não embaralhou o topo. Ele deixou o topo intacto e ele não apresentou o deck para o oponente cortar. Aí ele anulou a Blood Moon e comprou o TNN, fez o TNN, ele acabou ganhando, inclusive. Se eu não me engano, nesse jogo, o oponente não tava cortando o motivo da vida, assim. Eu acho que ele até teve uma jogada anterior, que ele deixou esse cara que tava roubando, ele deixou terreno no topo e apresentou o deck, e o cara não cortou, e ele acabou comprando terreno. Mas na segunda vez, daí teve essa do True Name, né? Sabe, essa que você tá falando, eu lembro que eu prestei atenção. O que ele fez é uma coisa que... às vezes você vê... já percebi até em campeonatos locais, o pessoal fazendo isso às vezes. Ele embaralhou, colocou o terreno em cima. Ele apresentou o deck. E ele jogou um Gurmag Angler. Assim, quase que ao mesmo tempo. Então, o oponente dele deve ter pensado mais se ia dar counter no Gurmag Angler, que acabou esquecendo do deck dele. Não sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando. Ele colocou o deck e colocou o Gurmag Angler, assim, tipo, quase que ao mesmo tempo, assim. Aí o oponente só mexeu o deck pro lado e... aí que eles foram resolver o resto do jogo, assim, mas ele fez duas ações, assim, ao mesmo tempo, mais ou menos, pra distrair o oponente dele. Por isso que eu achei que ali, se tinha alguma dúvida que ele tinha intenção de roubar, é ali que eu percebi que ele tinha a intenção de trapacear. Acabou ali mesmo. Exatamente. Tanto é que ele tomou um DQ... foi desclassificado depois de terminado o campeonato, mas foi desclassificado. Inclusive, essa conduta teve essa repercussão e o meu próximo artigo, que vai sair na Liga agora no final do mês, fala disso, fala desse acontecimento especificamente e fala de algumas condutas que a gente pode tomar no jogo, né, que deixa o jogo mais claro, mais transparente e evita que isso aconteça, né? Durante o jogo, esse pessoal que abusa, né, da prestidigitação para fazer malabarismo com o deck do oponente enquanto dá shuffle, né? Mas o artigo já tá pronto, inclusive, eu tenho que enviar ele para o Juliano, vai estar bem legal, aguardem aí que vocês vão ver essas condutas. Vai ser massa. Um pouco do brilho do campeonato, mas... e uma coisa que aconteceu é que eles não deram o título pro segundo lugar. Não fizeram numa divulgação nem algo do tipo, mas tudo bem. Sim, bora falar de deck? Bora falar de deck. Bom, o deck da vez é o Depths. É o Depths e suas variações, né? A gente tá aí com o Romário que conhece bem o deck e tá aí para ajudar a gente a debulhar esse deck, good match, bad match, estratégia sideboard, etc. Romário, quer começar falando alguma coisa aí de uma versão? Escolhe uma versão aí pra gente começar. Ah, então, as versões que eu conheço que existem agora, que nem você falou, tem o Turbo Depths, que normalmente você tem A Mox Opal tem o Elvish Spirit Guide, né? Que é o Spirit Guide verde. Lotus Petal, né? Lotus Petal é Lotus, a pétala de Lotus. Isso. É, você tem a pétala de Lotus, tem o espírito elfo. E essa é a versão turbo, né? Logo depois eu lembro que lançaram, aí começaram a jogar com a versão mais devagar, que é a versão que o pessoal chama de Slow Depths. Aí essa normalmente você tem o Dark Confidant, você tem mais Sylvan's Crying, normalmente você não joga com aquele mapa também. É, joga uma versão mais, você tá tentando jogar um jogo mais longo, né? As primeiras versões do Slow Depths, elas apareciam com até duas versões de Life for the Law. É lógico que agora sumiu, mas como você falou aí, quando surgiu, esse Slow Depths surgiu com Life for the Law. Tinha o Life for the Law? Eu lembro que quando o Deathrite Shaman tava ainda legal no formato, foi a época que o Slow Depths era, na época, pra mim, o melhor deck no formato. Mas o Deathrite Shaman saiu e adicionaram a Mox Diamond agora, né? E aí a outra versão que são um pouco menos conhecidas é aquela que o Tom Happy joga, o Stefano deve saber, o do Negator, que é a versão Bug. Aí você joga com azul pro Flusterstorm, tem Brainstorm, e acho que ele joga com um Stifle só, ele tem um Stifle no main deck só que ele joga. Essa versão, eu não aconselharia ninguém jogar, a não ser que o seu nome fosse Tom Happy também, porque eu já vi outros jogando e é difícil jogar a versão dele. E a última as últimas duas que eu vi é a que eu joguei no clássico, que é com o Hogak, que foi criada, até onde eu sei, para aquele jogador que joga no Magic Online, o DNS Solver, que acho que o nome dele é Curtis, acho que é o nome dele. Ah, foi ele que criou? Ele que criou essa lista. A primeira lista que surgiu foi ele que fez. Ele pode. Essa tem um tópico lá no MTG The Source, que não foi ele que criou o tópico, mas foi um jogador que criou, citando a lista dele, e logo após os comentários vem o DN Solver comentando, e de fato quem criou a lista foi ele mesmo, ele que criou a primeira lista. E essa lista também é bem legal, acho que é legal que tem que criar essa lista, e a última que eu vi, que eu até considerei para jogar no clássico, teve um jogador aqui de Richmond que jogou, ele terminou acho que no top 62, acho que do clássico, é a versão que o Rodrigo Togores, que o jogador conhecido de jogar de Storm, que ele criou, parece um Maverick, que joga com verde e branco, isso. E a vantagem naquela lista é que você joga com o Cavaleiro, né, do Relicário. Knight of Helicary. Isso, e você joga com a Modern Runes nova, aquela, não sei como é chama em português. Giver of Runes. Aquela ali, eu vi acontecer no papel até no final de semana, uma coisa que ninguém percebe, é aquela da produção. Ela protege mais... Caracas. Isso, e do Maze of Vest também. Então, ela protege de terreno, né, cara? Isso, então, eu vi acontecer com esse amigo meu que tava jogando, foi numa, acho que na sexta ou sétima rodada, então ele tava jogando com um oponente bom, e era um Mirror, só que ele tava jogando com o verde e branco, e o oponente tava jogando com o verde e preto, né? E o oponente dele tentou dar uma Caracas no Mirror Lodge dele, ele protegeu, o oponente não sabia, aí ele leu a carta, aí ele percebeu o que tinha acontecido, né? Mas a vantagem é que você tem esse plano B, né? Você tem o Cavaleiro, né? O Cavaleiro normalmente é um 9-9, 10-10. Ah. E você não tem que se preocupar com Caracas nesse caso. E você tem a Giver Runes pra poder proteger suas criaturas. Melhor essa versão agora, né? Esse deck é bom porque ele acaba precisando de... Tipo, eu achava... E, por exemplo, você tá jogando, dependendo da situação, um G1, você tá achando que é Maverick que você tá jogando contra. Eu tomei pra dentro por causa disso no MCQ. Eu achava ela bem melhor do que eu achava do que ela era ainda, por causa desse detalhe aí da Giver que tava passando batido por mim aqui. E o detalhe, ela vai com 4 elfo desse Reclaimer novo, 4 Cavaleiro do Relicário e 4 Crop Rotation. E 4 Grixis Zenith. Que essas Grixis Zenith pode tutorar um Save Keeper, por exemplo, que... É mais uma proteção, né? Além das Giver of Tig. E além disso, tem aquelas várias Umorph. Gadok Tig, tem o Cavaleiro do Outono, tem Ramunap Excavator, tem Scavenger Uzi. Então, assim, tem todo aquele pack de... Tem Tomik, né? Tô precisando disso? Tô tutorando. Tô precisando disso? Exatamente. Essa versão também tem um negócio interessante. Feliz? Que tem já o querendo Ancient montar Tomb. Esse deck, né? Mas tem um Tabernáculo de side. Quatro Path to Exile, né? Que Stefano, acho que não precisa. Ganha vida. O Tabernáculo? É. Eu acho que não precisa jogar. Você pode jogar sem. Não precisa muito, não. Acho que uma grande uma coisa que passa batida aqui é a Ancient Tomb, a tumba antiga ali que tá ali no deck. Eu não sei assim, situações específicas, assim, mas a mais fácil de perceber é. Eu que eu testei essa lista também pra tentar jogar no clássico. O Elvish Reclaimer precisa de duas manas pra ativar ele. Então, se você tiver uma Crop Rotation, você pode pegar o Ancient Tomb, você já pode começar a ativar o teu elfo todo turno. E a vantagem. E a vantagem também é que, como o terreno que você pega com o Reclaimer entra em jogo virado, mas o Thespian Stage precisa. O palco precisa de duas manas para ativar, a tumba consegue resolver todos esses problemas, né? Você consegue fazer ativar o Elvish Reclaimer, ajuda a ativar o palco, ajuda também você a conseguir fazer a Green Sun Zenith para 5 mais mana, mais rápido no jogo também. A tumba faz bastante diferença nessa lista também, que às vezes passa batida, assim, porque é uma só, né, de um terreno. Essa versão é bem interessante também. Então... Só. Eu acho que são essas. Pode falar. E sobre os matchups do deck? O que você acha que é bom? O que você acha que é ruim? Como que o deck lida com os raids? Bom, obviamente, as versões verde e preta que são mais comuns, os decks que jogam com espadas enheiradas são mais complicados de ganhar, né? Porque você tem que balancear o Jace, tem o Snapcaster, tem a espada enharada, são bastante coisas que você tem que ficar prestando atenção. Os decks de Delver normalmente são mais fáceis, a única coisa que você tem que se preocupar no G1 é a Wasteland, que não é tão difícil você conseguir ganhar. Deck de combo, eu acho que é mais ou menos 50-50, não tem muita, não é muito difícil. Eu diria isso, acho que o deck mais difícil para a versão padrão são os decks que jogam com espadas enheiradas. E dessa categoria, eu acho que os decks de Blade são mais difíceis. Eu acho que Miracles, por exemplo, é mais fácil de você conseguir combar. Realmente você tem que se preocupar só com espadas enheiradas, né? O deck não, as versões mais novas do Miracles não jogam com Caracas mais, não jogam com Vanillion Click. E o Blade também tem sempre a situação que, por causa do Better Skull, eles conseguem ficar com mais de 20 de vida e acaba que você tem que atacar duas vezes com a Mary Lodge, né? Então é verdade. Querendo ou não, ele tem um clock mais efetivo que o Miracles também, né? Você não pode ficar lá só sentado esperando o oponente fazer alguma coisa. Você tem que reagir. Contra o Miracles, às vezes você pode ficar só comprando, passando, até a hora que você consegue... achar que tá tranquilo de combar, né? E com o Blade não tem como fazer isso. O Blade você tem que fazer alguma coisa antes do oponente ganhar de você, né? Com True Name ou com a Better Skull. Muita gente acha que Delver é um bad match, né? Inclusive, justamente por causa da Wasteland e por causa do clock rápido, né? Mas é o contrário, né? Eu acho que justamente por causa que você comba com terrenos, né? E ele não pode dar Daze ou Spell Piece em um terreno. A única out dele, G1, é o Unwasted, né? E que o deck consegue contornar. Muito, a versão Turbo também, a Turbo, ela joga com Needle. A versão Turbo, Stefano, eu não sei se posso comentar muito, porque eu tentei jogar umas vezes, eu não consegui ganhar nada e eu meio que deixei pro lado, assim, não sei se é o estilo de jogo, mas não é... acho que é coisa de estilo de jogo mesmo, eu tentei jogar e eu não consegui ir bem, mas a questão da Pit and Needle, acho que depende, né, assim, mais do meta, né, se tiver mais gente jogando com Wasteland, daí você coloca Pit and Needle no main deck, se não tiver muita gente jogando com Pit and Needle, com Wasteland, você coloca Pit and Needle no sideboard, né, mas eu acho que com o Elvish Reclaimer, o matchup de Delver é praticamente uma bye, cara, não tem, é muito difícil você perder, só se o oponente tiver aquela mão assim que não tem como ganhar mesmo, mas no geral, todas as suas cartas são importantes, todas as cartas eles têm que ter Force of Will, eles têm que ter uma resposta, né? Então, o Elvish Reclaimer, ele custa uma mana É, e ele consegue. Mangusto. É, o bicho para mangusto e às vezes para até Goif, né? Tem uma jogada do Gul Dukat. Eu esqueci o nome dele, como é que ele chama? Daniel Goif. Isso mesmo. Ele falou no Twitter de uma jogada que ele buscou com crop rotation Bojuga Bog, que ele fez no oponente, né? E o Elf Reclaimer dele bloqueou o Goif do oponente e matou o Goif do oponente por causa disso. E isso permitiu que ele ganhasse mais tempo, né, para combar e ganhar a partida, inclusive, durante o MCQ. Tu declara o bloqueio e usa a habilidade dele. Exato. Isso. Você declara o bloqueio. E você pega o ele fica 3-4 porque é só no cemitério do... É, então eu diria isso, que é isso que eu... E pra sideboard tem alguns guias online, assim, o pessoal colocou as instruções, assim. Mas o que eu falo mais, assim, é mais parecido com outros decks que jogam com terrenos, assim, que tem utilidade, né? Você vai jogar contra um deck mais devagar, você tira a Mox de Diamante, você tira a Wasteland e coloca umas cartas, assim, pro jogo mais longo, né? Você pode colocar mais descarte, pode colocar, se tiver algum Liliana, Blaze Walker, às vezes, né? Isso. E se é um deck que joga com Wasteland, aí você coloca Pidiniro no main deck. Uma carta que às vezes eu vejo o pessoal jogando que eu adoro jogar com aquela carta, mas não é um consenso de todo mundo que joga Depths, é aquele Rite of Consumption. Eu gosto dessa carta. Você sacrifica um jeito o bicho, você... né? Isso, porque é um jeito de você contornar Caracas e Source to Plowshares e qualquer Edito. Porque do jeito que você faz... Você... E sem passar prioridade, tu já... Faz. Exatamente. Sem contar que contorna Ponte Traiçoeira também, né? Bom, aí, eu ia falar, secundariamente seria Ponte Traiçoeira, e já aconteceu comigo de contornar também a... Por exemplo, quando você joga contra o Grixis, às vezes eles têm uma Belfast Trix e tem um Jace atrás. E você não tem como atacar duas vezes. Porque se você atacar a primeira vez, eles bloqueiam com o passarinho... E aí no outro turno eles podem devolver a Marilage pra tua mão. Desse jeito você só dá os 20 de dano neles. E com o Grixis é até mais seguro, porque eles não têm Source of Plowshares, então não tem como eles tentar matar uma criatura dele mesmo pra ganhar vida, né? Então, se aquela carta resolver, normalmente você ganhou ali, né? Então, Mario, na Star City, no clássico, tu jogou de Rugak, que tem o Stitcher, o Set Wayfinder, etc. E nesses, no sideboard, não vejo ir normalmente o Rin to Torak. É comum? O que tu achou dessas de faltar? Não faz falta? Como é que é? É por causa das capalteras? Aqui depende do... Como é que eu vou dizer? Depende de como é que você quer montar seu deck pra ganhar de combo, né? Então, tem gente que gosta de colocar o Rim to Rack pra combater combo. Já teve uma época que aquele rapaz, acho que é Dave Long, se chama ele. Ele joga bastante de Slow Depths. Tinha uma época que ele começou a jogar com duas Green Sun Zenith no sideboard e um Gedok Tig. Era o jeito dele tentar ganhar de combo. Ele trazia, o sideboard dele era colocar duas Green Sun Zenith e mais um Gedok Tig pra tentar ganhar de combo. Também tinha aquela carta Lost Legacy, que é aquela que você custa duas pretas e uma, e você nomeia uma carta no deck do oponente e você remove elas do jogo, né? Então... Depende de como que você quer combater combo. Essas três cartas devem ser as três cartas que você escolhe pra esse matchup do combo, né? Então, Hint to Rack, ou se quiser colocar mais descarte, quiser... aí você escolhe o que você quer. Pode colocar Esfera da Resistência, ou o Thorn of Amethyst, qualquer coisa desse tipo. Mas no teu caso, tu acabou porque tu usou Surgical Force, caraca. Troféu, Decay, Sylvan Safekeeper, que é ótimo contra Mirko. Aí tu pensou em racear, por acaso? Deixa eu dar uma olhada, que eu tenho que lembrar exatamente qual era a minha lista aqui. Que eu fiz umas mudanças naquela semana. De última hora, assim. Deixa eu ver aqui. Foi... Não, eu acho que... Descartes, main deck, né? Isso que eu falei. E a Cabal Therapy realmente conta como duas, né? Então... Sim. O combo, eu não tava muito preocupado assim com combo tipo Storm, por exemplo. Eu não tava muito preocupado com esse tipo de combo. Eu tava mais preocupado com tipo Sneaking Show, por exemplo, que é, ou Reanimator, que é combo que você tem que reagir no turno zero, né? Porque senão, às vezes eles ganham. Então, por isso tinha. A única mudança que eu acho que se eu fosse jogar esse deck amanhã, eu acho que eu tentaria colocar Caracas no main deck. Bem pelo volume de Dark Depths que a gente tá vendo agora no meta, né? Eu acho que jogar sem Caracas no main deck, acho que é errado. Esse Luan no Rugak deck. Ah, isso foi ideia... Foi mais ou menos... aquele jogador, o Solnox, o Kerry, que joga no Magic Online, ele me mandou uma lista, acho que umas 2 semanas atrás, que era bem parecida com a do DNS Solver. E na lista dele, ele tinha um Life on the Loam. E foi a primeira lista de Rogak que eu joguei. E eu gostei, porque como você tem o Satyr Wayfinder aqui... Peraí, deixa eu ver como é que se fala. Vocês vão falar Satyr, deve ser. É Satyr. É Satyr. Satyr Wayfinder. Satyr Wayfinder e o Stitcher Supplier, como os dois você coloca a carta no cemitério, acontecia muitas vezes assim, de você colocar o combo inteiro no cemitério, assim, colocava o Dark Depths e colocava o palco ali, e às vezes não era um matchup que você queria o Rogak, né? Então eu coloquei, basicamente eu tirei um Rogak e coloquei a Life on the Loam. Eu não sei qual que é melhor, eu preferi desse jeito. Mas se alguém quiser jogar com 4 Rogaks e tirar o Life on the Loam, acho que tanto faz. Acho que não faz muita diferença. Eu acho que 4 pode ser muito mesmo, 4 Rogaks. Comprar Rogak demais é ruim também, né? Eu fiz umas outras jogadas assim também, por exemplo, você sacrifica o Colony Garden e coloca no cemitério, mas depois você precisa de uma criatura. Você pode usar o Life on the Loam pra pegar o Colony Garden de volta e fazer uma planta de novo. Tem algumas jogadas que você pode fazer assim que o... Às vezes, contra decks que interagem com o cemitério, você pode sacrificar a Boudica Bog e você traz ela de volta com o Life on the Loam. Então, tem várias vezes assim, que tem um jeito de trazer os terrenos de volta do cemitério são melhor que, às vezes, ter o quarto Rogak. E o Rogak é uma criatura legendária, né? Então, você não precisa ter... A segunda cópia não faz, não ajuda em nada, né? Então... um bom negócio é comprar Rogak hoje, né? Banido, super negócio certo, assim, né? Só que vai ser não, banido, né? Demora, vai ser, né? Banido dentro. A boa mesa é o Chiclame. Agora, quem tinha o Rogek Foil, eu acho que ele tirou no boost foi o Rafael Jordan. Só que na época, antes de banir a ponte, né? Ele falou: não, vou vender esse trem aqui que vai ser banido com certeza. Aí eu acho que ele vendeu antes de banir a ponte, inclusive. Mas é uma cartinha bem quebradinha. Eles erraram bem. Erraram bem. O Rogak, sim. Eu não sei pra que a Wizards mexe nessa habilidade de Delve. Delve não tem que mexer, não, cara. Você vê as cartas de Delve, Treasury Cruise, Dig Through Time, essas paradas, tudo roubado. Tem que mexer nessa mecânica, tem não. Aquele blog do Maru... em que ele sempre falava que e Delve era assim, a chance ínfima de voltar. Daí sempre volta coisa com Delve e volta com história. Eu nunca vi, cara. Inclusive tem essa carta que dá 5 de dano aí, acho que é Magmatic Sinkhole, não sei se é isso mesmo. Uhum. Tem o que é Delve e tá jogando. É qualquer carta que tem Delve joga. É uma mecânica quebrada e a Wizards insiste em mexer nela. O que eu acho mais engraçado do Modern é que a Wizards fala... Porra, Batescu, 4-4, Lifelink, turno 3, é quebrado pro Modern. Mas um 8-8 Trample, turno 2, é de boa, né? Tranquilo. Juntos vem Divine. O Romário até falou de uma jogada do Star Times que tu... Antes da gente gravar, que o teu... Ah, é. Não, só que o garoto tava jogando Modern pra gente, ele tava tentando dar um mulligan até achar o... a Surgical Extraction que ele colocou, né? E acabou que ele deu o Mulligan de 5 e não achou. Eu não lembro como é que foi a sequência de jogadas, mas eu lembro que o oponente dele começou com o Stitcher Supplier. E acho que no segundo turno ele atacou com a Vendivine. E o meu parceiro do time lá ficou com 16 de vida. Aí no terceiro turno ele conseguiu atacar com o Rogak e mais a Vendivine, não sei mais quantas criaturas lá. E deu 16 pontos de dano no terceiro turno. Eu fiquei assim. Fiquei até pensando que é mais rápido que Legacy. Você é doido. Comentei com ele. Falei, por que você não jogou esse deck? Ele falou, não, meu deck é bom com esses decks. Eu falei assim, não parece não. É bom. Eu não conheço, eu não conheço o formato. Eu não conheço o formato muito bem, mas não me parece não. Por que, que você não jogou com o melhor deck, não? É, que a gente conseguia. Que... A gente pegava as cartas emprestadas, falei pra ele, só que não deu. É. O Rogek é bom. Ah, teve uma jogada com o Rogek também, que seria parecida com a do Modder, foi no clássico também, jogando contra Eldrazi, que eu consegui atacar com o Rogek, e o meu oponente teve que bloquear com três Eldrazi, um era um Thought Not Seer e outro era um aquele Endless One. E o Rogek tão roubado que você consegue atacar, ele bloqueou com as criaturas, ele matou todas as criaturas dele, eu baixei uma Dread Arbor e eu joguei ele de novo. Eu falei assim... Então tá, né? Falei, essa então carta tá. Dá pra fazer isso em Legacy e Modern, isso aqui deve ser muito roubado, então. Eu acho velho, que... não. O negócio, o doido do Rogek, que a galera vai descobrir um pouco o que o bicho faz. Né? É tipo assim, caralho, ele atropela? Como assim? Aí, lá no Bagual, jogando contra o Ismael, né? Ele me castou o Rogek da mão, né? Aí eu falei assim. Hã? Não pode fazer pode? Isso, não. Ele falou assim, como assim? Pode. Você só pode castar do cemitério. Eu falei. Falou, não, eu posso castar ele de onde eu quiser. Olha aqui. Aí eu li, eu falei, caralho, velho. O bicho casta da mão. Você não pode apagar a mana. Exatamente, você não pode pagar a mana. É pode castar do cemitério, da mão. Só faltou castar do exílio também. É que é um bloco de texto, né? Então você acaba se perdendo ali até. Exato. É, não, é raro, exatamente. Com certeza. É raro. Bom, e aí, a gente pode falar mais alguma coisa do deck? Ou... Do Depths? Me parece que o Depths hoje, com os UW, principalmente o Mirror posando em baixa, agora o Depths parece uma ótima opção, né? Pra quem tá querendo ir bem no campeonato, né? É. Eu acho que ele é um dos melhores decks do formato hoje em dia, se não o melhor. Ele responde muito bem, todas as estratégias responde bem o Rain 6, né? E é consistente. E tem aquela qualificação que o deck precisa às vezes para jogar em Legacy, que tem que ter aquelas, que o pessoal chama de free win, né? Você tem aqueles jogos assim que você baixa Urborg no primeiro turno, dá um Thought Seize, aí no segundo turno você baixa o Hexmage com o Dark Depths e você ganha. E ganha, né? Burn, por exemplo, né? Tem muito deck que sofre pra isso. Ele é bom que ele preda em cima desses mid-range que estão surgindo. É, esses humanos que estão ganhando espaço, Fractios, os tribais. É, eles ganham espaço porque o formato vai ficando muito mid-range. E esses decks são muito bons contra decks mid-range, né? Porque eles passam por cima desses decks. Aí o Depths, em contrapartida, é um combo rápido, consistente. Que consegue predar em cima desses decks. Eu é difícil de interagir, boa, né? Escolha. Difícil de interagir, exatamente. Você precisa de um wasteland na hora certa, ele consegue contornar o wasteland. É, você precisa de uma resposta por 20-20, que não é tão fácil, porque o bicho é indestrutível. Então, exatamente. Acho que é uma boa pedida. Quem estiver aí no Legacy, precisando de um deck ou querendo montar um deck, vá pro Depths. Inclusive, eu tenho um pra emprestar aqui em BH, viu? É verdade. Então, o Robertão, ele tem todos os decks, mas joga só de... Ô Stefano, eu acho que você podia aproveitar o set do consumidor e devolver seu microfone. Porque ele tá cortando toda hora. Pô, mas tava bom antes, né? O Stefano comprou, pra quem não sabe, o Stefano comprou um telefone, microfone novo. YouTuber? Microfone ele é YouTuber. É um microfone YouTuber, mas parece que o microfone... Tá funcionando muito bem, não. É igual o deck do Chegador Romário. Pô, meu deck é bom pra jogar. É bom, mas não funciona. É bom, mas não funciona. Apareceu, não. Sacanagem. Mas ele é bom pra tirar foto, esse daqui, cara. Ele fica bom na foto. O microfone? Microfone tirar foto. Na okay. Foto fica bonito, né? Na foto ele fica bonito. No Insta. Pode crer. É isso. Comprou o microfone pra tirar foto no Instagram. Ok. Aqui, vamos falar de... Ah, não, peraí. Vamos falar de Sylvan Plug? Então, vai, vamos pegar um café, vamos sentar aqui pra conversar. Não, tô brincando. O Sylvan Plug foi... Eu vou contar rapidinho como é que eu descobri o deck. Tem um amigo meu que quando eu comecei a jogar assim, online, né? Comecei a fazer stream... Aí tinha um amigo meu que ele... Eu meio que introduzi ele pro Legacy, né? Eu que viciei ele no Legacy. E uma vez ele mandou uma mensagem pra mim no Facebook falando assim, ó, oh, tô assistindo aquele cara, o Andrew Cunio, aquele que ganhou o Grand Prix aqui de Richmond, né? E ele fazia stream também. E ele falou assim, ah, ele tá jogando contra um cara aqui que o deck dele é bem legal, o deck dele. Aí eu olhei o vídeo do stream do Andrew Cunio e era um deck que tinha lá, tinha Trinity Sphere, tinha Chalice of the Void. É, tinha o Chalice of the Void, tinha o Choke no main deck, tinha Sylvan Library. Eu falei, que deck estranho é esse? E a gente tava tentando saber quem que era. E aí o cara que criou o deck, é um jogador francês, e ele colocou no The Source, né? E ele colocou lá, explicou a história do deck e tal. Ele colocou as dicas do sideboard bem detalhadas, assim, por que que cada carta tava ali no sideboard. Era bem interessante. E aí eu peguei o deck e comecei a jogar com o deck online. E naquela época, o Miracles não tinha um plano B. O Miracles era Jace e era o Entreat the Angels, né? Era só os únicos jeitos que o Miracles ganhava. E naquela época era fácil de ganhar de Miracles com o Sylvan Plug. E eu comecei a jogar aquele deck, joguei nos eventos da Star City, até fui bem, até. Mas esse amigo meu que me mostrou o deck, ele sempre pegava o deck emprestado de mim pra jogar em evento. E acho que ele fez Day 2 nos Grand Prix, acho que em 4 Grand Prix que ele jogou com esse deck, e todos os Grand Prix ele chegou no segundo dia do Grand Prix. E a gente começou, assim, a gente sempre mexia no deck, sempre lançava uma carta verde nova, a gente olhava pra ver se era boa com a Green Sun Zenith, e foi assim, a gente faz acho que uns 6 anos que a gente mexe nesse deck, e mais recentemente, o Mats Elegant, que todo mundo conhece na online pelo Mats Oli, o nick dele na internet, o Mats pegou o deck e ele resolveu fazer uma lista um pouco diferente dele. Aí ele mandou a lista dele pra mim, a gente testou umas vezes, e ele conseguiu vários 5-0, aí a lista até foi publicada várias vezes, mas a ideia do deck era essa, né? É um deck que é Stomp, então você tem a Mox Diamante, você tem o Cálice, você tem a Trinity Sphere, e pra você fazer o deck ficar um pouco mais consistente, que é o problema desses decks Stomp, você tem a Sylvan Library, a Biblioteca Silvestre, né? E você tem as 4 Green Sun Zenith. Então, isso desse jeito, assim, você meio que contorna esse problema dos decks de Stomp, né? Que você, normalmente, você só... A única coisa, o único controle que você tem é das cartas que estão na mesa, né? Você não sabe o que tá no topo do seu baralho. Mas esse deck tem essas vantagens. Você tem a Biblioteca Silvestre com as Fetchlands e as Green Sun Zenith. Então, você consegue mais ou menos manipular o seu deck como um deck azul faria com a Brainstorm e com a Ponder. É um deck meio sem amigos também, né? Ah, depende. Eu sempre jogo com o deck assim no papel. Você quer fazer choke e fuder seus oponentes de azul. Mas também não espera pra ninguém fazer mais mágica. As últimas versões não joga com o choke no main deck, né? Mas a versão original, a versão raiz era. A versão original tinha 4 chokes no main deck. Mas tu curtiu essa versão nova que querem? Alô, você vai cortar um pouquinho de novo. Tu curtiu a mudança do nova com Meren e Huntmaster? A Meren foi eu que coloquei no deck, não tinha sido o Mats, eu coloquei a Meren quando ela lançou. A Titania também foi eu que coloquei. Deixa eu ver se eu consigo. Eu ia até mostrar depois um link. Tem um amigo meu que pegou. Eu não entendo nada que fala. A Titânia? A Titânia. Daqui a pouco o Romário vai começar a falar errado lá nos... Ô, Romário, vamos começar a falar errado aí. Vamos zoar ele lá e vamos zoar ele aqui. Vamos zoar aqui também. Pois é. A Titânia, quando ela saiu, também foi uma que a gente colocou. Mas foi... Por causa que, no primeiro campeonato que a gente queria jogar, eu não tinha acesso a ela, não conseguia achar pra comprar. E o meu amigo que jogou ela no Star City, ele tava jogando com o Trag Tusk, porque a gente não conseguiu achar uma Titânia. Mas aquilo também foi ideia minha também, há uns anos atrás. Mas a versão original era bem mais verde, né? Você jogava com 3, aquele Corsa Crufix. Jogava com 4 do Bailoff, que ganha vida quando é descartado. Não, o Baloff ganha vida quando entra. É quando entra, é isso. Mas é quando ele foi descartado, ele entra em jogo. Se, ele, se um efeito isso. do oponente for descartar, ele entra em jogo. Isso. Ah, então tinha uma sinergia, não era combo, né? Você tinha, por exemplo, com a Biblioteca Silvestre, você podia comprar cartas extras e você baixava o Baloff para você ganhar a vida de volta. Ah, uma outra que a gente até hoje o negócio é que com o Corsair e a Biblioteca Silvestre, você consegue olhar as quatro primeiras cartas do baralho. O que acontece é que, do jeito que a Biblioteca Silvestre foi escrita, você olha aquelas três cartas, mas a carta que está em cima também fica revelada. Então, com o Corsair, você consegue olhar as quatro primeiras cartas e você meio que compra duas cartas todo turno. Você coloca um terreno em cima e você pega uma carta que você quer e coloca na tua mão. Então, você baixa o terreno do mesmo jeito e você comprou a carta que você queria comprar. Então, esses combinhos que tem no deck, essa sinergia que tem, né? E o deck é bem interessante. É, obviamente, se você jogar numa meta que tem muito deck azul, é o deck que ganha de todo mundo. Para os próximos campeonatos, o primeiro campeonato que eu quero lembrar é que no domingo, eu espero que esse podcast a gente consiga publicar antes, vão ter vários campeonatos esse final de semana. O primeiro deles é o CLC, que vai rolar em Itajaí, aqui em Santa Catarina. A inscrição é R$60 antes ou na hora, e uma premiação é sempre bem boa, e é na loja Blackout, que até legal que a gente está vendo que a loja em breve vai estar se mudando e vai estar aumentando para um espaço para mais de 80 pessoas. E lá o Legacy em Itajaí tem crescido bastante. Está bem legal, assim. Então, para quem tem curiosidade, até para o pessoal do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul parece que vai vir para Santa Catarina em setembro. Mas para quem também é de Curitiba, é na BR-101, então tem um acesso bom. E o pessoal é sempre bem receptivo, é sempre uma festa ir lá. É, a gente vai ter também no Distrito Federal, o Eternal Challenge 8. É, a inscrição vai ser R$85 até dia 19, já passou. Nós estamos dia 21 hoje. R$110 a partir do dia 20. Vai acontecer, né, no dia 25 de agosto. A premiação vai ser em cartas. O campeão vai levar 2 LED. O finalista, o vice-campeão, uma City of Traitors. Terceiro lugar, Liliana. Terceiro e quarto lugar, Liliana do Véu. Quinto lugar, Incentan Tomb. Sexto lugar, Praia Inundada. Sétimo lugar, Teferinho. Oitavo, Carne, Great Creator. Nono lugar, o Dreadhorde Ark. Para o décimo, a mesma coisa. Décimo primeiro, décimo segundo, Narset. Além disso, os challenge organizados aí pelo Fausto, eles são conhecidos por fazer vários sorteios, então vai ter sorteio de booster, de Ultimate Master, Surgical Extraction Foil, Leovold Foil, Card The Great Creator, Eternal Witness Foil, Triunfo da Liliana Foil, Ilha Foil de Lauren e Chainlight, 4 Chainlight. Fora alguns brindes, carta foil escolhida por ordem de chegada, caixa de brigadeiro para repouso energia, bloco de nota, etc. Lá é sempre uma festa lá que o Fausto faz com o Eternal Challenge. É, além desse Eternal Challenge, a gente vai ter aqui no sul de Minas, em Lavras, o campeonato lá na Cabala, sábado agora, né, dia 24. E esse campeonato vai ter uma premiação variável, né, para o top 8 de acordo com os participantes. Então a gente pode chegar até, salvo engano, a Mox Diamond lá. É, para quem estiver passando aqui por Lavras, perto de Lavras, estiver aí no sul de Minas, se quiser, tem até lugar para ficar, pode ficar aqui em casa, que nós vamos nesse campeonato lá, que vai ser massa. Boa. Partiu encerrar? Partiu encerrar? Puxa aí, Stefano. Acredito também que o Stefano, o Fausto, eu conheci ele aqui nos Estados Unidos também. Conheceu, que massa. Teve um campeonato aqui. Ele foi no Eternal Weekend. Isso. Foi. Só que ele foi no do ano passado, que eu não fui, mas do, acho que foi uns 2 anos atrás, eu tava no Star City Open lá em Baltimore, e eu acho que uma das rodadas, um amigo meu falou pra mim assim, não, o meu adversário é brasileiro. Aí eu falei, não, você é sacanagem comigo, né? Ele falou, não, não, é brasileiro. Aí eu fui lá falar com o cara e ele falou, oi? Eu falei, ah, oi. E o rapaz que tava com ele era o Fausto. O outro, eu realmente não lembro o nome dele, mas eu lembro que eu conversei com o Fausto e até mantive contato com ele e tal. Era pra mim ter encontrado com ele no Eternal Weekend do ano passado, mas acabei que eu não pude ir. Mas eu conheci o Fausto aqui nos Estados Unidos, é. Ah, se você deixar só um tempo, você quer dizer que eu faço stream no Twitch, twitch.tv/RomarioVidal. O canal é em inglês, porque quando eu comecei, eu já fazia com meus amigos, mas eu tento responder o máximo que eu posso, se alguém comentar em português tudo, não tem problema. E eu também faço uns vídeos de vez em quando pra, sei lá, mais pra me divertir, pra entreter. Você tá gravando umas ligas, né, Romário? Eu gravo, aham. Você gravou até umas em português, não foi? Não, as ligas que eu faço no canal são em português, isso que eu ia dizer. No canal é pra ser tudo em português. Só que eu tô meio que mudando de casa agora. É, o stream inglês, porque quando eu comecei já era inglês, e se eu tentar mudar agora vai ser complicado. Tem muita gente que já... Mas sabe que eu achei bem legal? Que quando começou a vir brasileiro... Alô? Oi, Stefano, seu microfone você tem que comprar outro. Repetindo. O meu microfone é ótimo, tá? Ele não tem defeito nenhum. Eu tô gaguejando. Gaguejando bastante. Bah. O microfone do Stefano serve pra tirar foto. Tira foto muito bem. Eu achei bem legal que o teu canal tu botou PT em inglês, assim, né? Tu deu uma mudada nele. É, eu coloquei assim pra ficar mais receptivo, né? Pra se tiver alguém que quiser comentar. Ah, eu vejo alguns outros streamers que fazem assim também, né? Você vê o Rodrigo, ele faz o stream dele em inglês, mas ele responde em espanhol também quando alguém responde, né? Então, não tem problema. Mas o canal no YouTube é... Eu não sei como é que... Eu não tenho como colocar um nome só, youtube.romario, assim, porque só quando você tem vários... seguidores, você pode mudar, mas se procurar Romário Vidal, vocês vão achar também ali o canal. Os vídeos no YouTube são todos em português. E a gente vai divulgar minha. Os endereços e tal, então vale a pena assistir. É isso que eu queria falar. E também só queria falar que olhar os vídeos no YouTube eu acho que o Fausto normalmente, ele que não sei quem segue a página dele, acho que é Eternal Magic. Ele sempre publica o meu canal lá, então se alguém segue o eu não... A gente segue, curte, vê, compartilha. É, eu sempre coloco ali. É. Beleza, a gente tá lá. E falar em stream, eu tô querendo ver se eu começo a fazer português, porque não tem, né? Não tem ninguém fazendo conteúdo regular em português. A gente começou agora com esse NLcast e eu vejo que muita gente trouxe um feedback assim, positivo, falando que não tem aquela produção de conteúdo em português voltado para o formato, né? O Stefano até faz de vez em quando, mas o Stefano é mais irregular, né? Faz quando não tá estudando, né, Stefano? Quando é na telha. Ano meio sem tempo agora. É, exato. Eu vou ver se eu começo a fazer pelo menos toda quinta em um streamzinho do Ans Liga no Mall, em português, pro povo rir um bocado aí do que eu tô fazendo. Vai ser bom tu contra o Arcan, né? Botar... Ah, é. Vai ser bom demais, né? Chorou ao vivo. Só pra ele ficar chorando e falando que eu tô fazendo ghost nele. Pô, eu nunca ganho. Tem 9 partidas que eu jogo com ele, eu só ganhei uma. Falar de ghost agora é o assunto da hora, né? Todo mundo fala de ghost, mas história pra outro. Deu uma polêmica com o Yolanda. Verdade. É. Mas deixa pra próxima. Bom, então... Aproveitando, Romário, dá teu agradecimento, então. Os endereços vão ser postados. Valeu tua presença. Obrigado a vocês. Uhul. Eu também quero agradecer. Tô bem feliz de participar agora aqui no time principal, né? No primeiro eu só fiz a entrevista. Eu quero agradecer muito o meu microfone, que funciona sem defeito nenhum. todo mundo que... Te dá boa. 7 dias, você descer, você devolver, entendeu? Custo. E é isso, eu quero ver e esperando aí pra próxima, né? Abraço pra todo mundo que nos ouviu até agora, e é isso aí. Isso aí, valeu galera, obrigado Romário, valeu Alex, o Alex teve que sair mais cedo aqui, eu acho que o habeas corpus dele foi indeferido. Ele teve que. Ele foi recolhido ao cárcere privado. É, ele teve que sair mais cedo, saiu a francesa aqui. Valeu, Robertão. E valeu, obrigado galera. Aí, galera, que ficou esse tempo todo escutando a gente. Obrigado pela atenção. E valeu aí, Bilu, que deve estar viajando nas Bahamas. A gente pode Bilu, encerrar com a musiquinha dele. Qual que é a musiquinha? Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Enelcast! Enelcast! Valeu, foi. Galera. Valeu. Opa, acabou agora. Corta tudo. Um abraço pra vocês. Tô vazando aqui. Corta. Abração. Tem que trabalhar. Até. Boa noite. Alô. Valeu, bom, Romário. Obrigadão, velho. Valeu aí, Romário. Valeu, Robertão. Valeu, Thiago. Valeu, Thiago. Valeu, falou. Tchau, tchau.